Muito bem, então vamos trabalhar. Para os que chegaram agora, se tem alguém que não viu as aulas anteriores, então vamos lembrar que toda esta série de aulas é dedicada à exposição dos progressos que eu vou fazendo na investigação sobre o fenômeno que eu chamei da paralaxe cognitiva, que é a defasagem entre o eixo da construção teórica, na obra do filósofo, e o eixo da experiência pessoal dele, tal como podemos apreendê-la na sua biografia. Então, toda esta investigação, o objeto dela é uma série de capítulos da história da consciência, na verdade. Quer dizer, aquilo que entendemos como nossa consciência pessoal, que para nós é uma coisa tão, tão óbvia hoje em dia, ela não apareceu pronta, ela se forma, vamos dizer, historicamente, e é possível você reconstituir uma história da consciência, mostrando, por exemplo, como um cidadão grego contaria a sua própria história, e como esse modo de contar a história dele divergiria da nossa maneira, não só no seu conteúdo, mas na própria estrutura. Então, normalmente o que se encontra nas autobiografias greco-romanas é um indivíduo narrando os episódios da sua vida no confronto com um ideal de perfeição pública, com o ideal de cidadão, tá certo? Então só interessa na autobiografia dele aquilo que o aproxima em mais desse, se aproxima ou se afasta desse ideal. Então é como se não tivesse contando propriamente uma autobiografia pessoal, mas uma autobiografia de cidadão. Tudo aquilo que fizesse parte apenas da sua vida privada não parecia ter muito interesse. Todo mundo sabe que a ideia da autobiografia tal como nós a conhecemos hoje aparece, sobretudo, com as memórias de Santo Agostinho. Então, continuando, a diferença fundamental entre a autobiografia de Santo Agostinho e aquelas que nos chegaram de autores greco-romanos está justamente no critério que orienta a narrativa. E o critério depende da plateia. E essa plateia, evidentemente, muda. O escritor greco-romano está escrevendo para a polis, para o conjunto dos cidadãos, para a opinião pública. E o que interessa na narrativa dele é a sua vida de cidadão. Então, como ele vai narrar, como é que ele veio a se tornar aquilo que ele é publicamente. Né? Quer dizer, como que um cidadão anônimo se tornou Júlio César, ou se tornou Marco Túlio Cícero, etc. Então, interessa, sobretudo, os capítulos da vida pública. Ao passo que em Agostinho, a plateia muda, a plateia já não é a opinião pública, a plateia é o próprio Deus, ou seja, é o ouvinte onisciente que não pode ser enganado. Então, e por outro lado, a narrativa exerce a mesma função do sacramento da confissão. Então, aqui, justamente aquelas partes que seriam mais vergonhosas e dignas de ser escondidas, são justamente elas que vêm para o primeiro plano, quer dizer, o pecado. É a noção fundamental das confissões. Então, aquilo que ele não diria em público é justamente o que ele diz no confessionário, ou o que ele diz perante Deus. Isto faz, evidentemente, com que a consciência de si, a consciência que o indivíduo tem dele mesmo, se torne muito mais pessoal, no sentido em que nós o entendemos hoje. Isso não quer dizer que o cidadão greco-romano não tivesse essa consciência pessoal, tinha, evidentemente, mas com uma acentuação diferente. Essas partes desprezíveis, ou vergonhosa da narrativa são justamente aquelas que, por deverem ser escondidas, elas separam o indivíduo do outro, elas tornam o sujeito diferente dos outros. Ele se sente, pode se sentir rejeitável, tá certo? Por causa dessas partes, tá certo? Então, na medida em que estes capítulos vergonhosos, eles são escavados e são retrabalhados e apresentados perante Deus, esta parte oculta, ela se integra dentro, não só dentro da narrativa, mas dentro da consciência permanente que o sujeito tem de si mesmo. Quer dizer, lembrar-se dos seus pecados seria, para um cidadão greco-romano, seria uma coisa que só atrapalharia a cabeça dele. Mas para o cristão, ao contrário, isso se torna, quer dizer, o centro em torno do qual gira toda a sua vida e toda a sua atividade. E aí existe, evidentemente, um aprofundamento no sentido da personalização. Quer dizer, o que nós chamamos de cidadão, o cidadão não é a pessoa inteira, o cidadão é apenas um recorte público da sua figura. Entre o cidadão e a pessoa, existe uma diferença, não de espécie, porque é o mesmo indivíduo, mas existe uma diferença de grau de profundidade. Quer dizer, a narrativa, vamos dizer, cívica é uma coisa, a narrativa pessoal é outra. Então, este aprofundamento da personalização é o que marca a Confissão de Santo Agostinho e marca todo o entendimento que modernamente se tem da ideia de pessoa humana, né? Eu não sei se alguns de vocês conhecem uma apostila minha que se chama O Que É a Psique. Eu recomendaria uma consulta a essa apostila. Eu posso depois mandar para cada um ou deixar aí com o Edson para que vocês copiem. Porque, evidentemente, o que nós chamamos consciência é um fenômeno que se dá dentro de um quadro de referência mais amplo, que é a psique. Tá certo? E esse trabalho no qual eu estou metido, que é a história da paralaxe, ele sendo um capítulo da história da consciência ocidental, ele é um capítulo da história da psique. Então, a análise histórica que eu estou fazendo, ela depende também de que os conceitos que são usados, psique, consciência, etc., sejam perfeitamente esclarecidos. Então, a parte histórica tem que ser articulada com uma parte analítica referente à natureza e estrutura da consciência. Portanto, também natureza e estrutura da psique em geral. Mas nesta apostila, que eu não vou poder realmente resumir aqui, um dos dados principais é que o conjunto da psique é aquilo que tende ao que nós chamamos de consciência. Provisoriamente, nós podemos definir consciência como eu definia Maurice Pradin. Consciência é uma memória do passado que está articulada e preparada para as tarefas do futuro, seja o futuro imediato, seja o instante seguinte, seja o futuro de longo prazo. Por exemplo, quando nós observamos a conduta de um animal, nós podemos ver que elementos da experiência passada dele têm algo a ver com a reação que ele tem às situações do momento e às situações iminentes. Tá certo? Porém, somos nós que estamos fazendo esta articulação. Ele não a faz. Justamente porque ele não a faz é que essa articulação é feita de maneira mais ou menos mecânica. Quer dizer, conforme o cachorro, por exemplo, foi programado para agir nas situações anteriores, de tal modo ele agirá nas circunstâncias seguintes. Isso quer dizer que ele não está elaborando esta reação, ele está apenas repetindo passivamente aquilo que ele já aprendeu a fazer. Tá certo? O que caracteriza justamente a consciência humana é que ela, sendo estruturalmente a mesma coisa que a consciência de um cachorro, e a ser também uma memória do passado articulada para as tarefas do presente e do futuro, o lugar onde se dá esta articulação é nós mesmos, tá certo? E não apenas, vamos dizer, um conjunto de dados que está fora do nosso controle, como o do cachorro. O cachorro não pode, por si mesmo, reverter sobre a sua memória passada, tá certo? E decidir corrigir os seus reflexos, por exemplo, abolir um reflexo, apagar um reflexo, trocar por outro que ele cria na memória. Ele não pode fazer isso, mas nós podemos decidir que na situação presente, embora estejamos acostumados e até programados a agir de uma certa maneira, nós podemos tentar uma coisa diferente. Tá certo? Então, isso quer dizer que quem é que está articulando a memória do passado com a tarefa do presente e do futuro? Somos nós mesmos. Tá certo? Então, a consciência é justamente esta capacidade de articulação do passado com o presente, tá certo? Não articulação mecânica. Se for articulação mecânica, não se pode dizer que foi você que fez. Por exemplo, quando você tem uma reação reflexa, também não é você que está criando a sua reação, ela já está pronta, você está simplesmente sendo o canal por onde aquela reação passa. Mas às vezes você não reage exatamente como foi programado para reagir, você interfere na cadeia causal e você introduz um outro elemento, tá certo? Então, isso quer dizer que nós teríamos que completar de algum modo a definição do Maurice Pradini, dizer que a consciência não é só a memória do passado preparada para as tarefas do futuro, mas é a memória do passado que o próprio sujeito articula para as tarefas do futuro. Ou seja, só existe consciência quando esta articulação não é automática, não é mecânica, mas existe uma interferência do próprio indivíduo. Ora, como nesse estudo que eu tinha feito sobre a natureza da psique, nós observamos que só se pode falar que um ato ou uma situação tem uma causa psíquica quando não houve a predeterminação mecânica, mas quando houve, quando havia, ao contrário, uma possibilidade de mudança, uma possibilidade de falha, ou seja, como tudo aquilo que é psíquico nunca é puramente mecânico, mas é sempre probabilístico, tá certo? Então, é evidente que quando nós falamos de uma reação consciente, por oposição a uma reação inconsciente, nós podemos dizer que a reação consciente é mais propriamente psíquica. A reação inconsciente ainda tem algo de mecânico repetitivo e não de probabilístico. Isso quer dizer que toda a psique converge na direção da consciência. A consciência é aquilo que existe de mais propriamente psíquico, ao passo que os mecanismos inconscientes, eles vão formando uma série de camadas que são cada vez menos psíquicas, até que chega um ponto onde você já não consegue mais distinguir o que é psíquico do que é puramente fisiológico. Tá certo? Então, isso é o mesmo que dizer que uma vida psíquica em sentido pleno só existe no ser humano. Tá certo? Nos animais existe uma vida semi-psíquica que já está, que se torna indistinguível, na maior parte dos casos, da pura vida fisiológica. Isso também quer dizer que a capacidade de reagir de maneiras diferentes, de maneira que não estão totalmente programadas, é um dos dados fundamentais da consciência. Tá certo? Uma segunda característica, vamos dizer, da psique, e que por isso mesmo nos fenômenos conscientes aparece ainda mais destacada, é que os atos, a reação que o indivíduo tem em função dos atos passados, em função dos dados da memória, não é determinada inteiramente pela memória, mas pode ser determinada em parte pela imaginação que ele tem do futuro. Ou seja, você age de tal ou qual maneira, não apenas porque você está programado para agir assim ou assado, mas porque no futuro, pode ser um futuro muito distante, você deseja obter tal ou qual resultado. Então você modifica a sua programação anterior, tá certo? Em vista de alcançar um certo resultado. Né? Por exemplo, que você percebe que você agindo sempre das mesmas maneiras, você vai obter sempre os mesmos resultados, e você não está contente com os resultados, você tenta imaginar um futuro diferente e imaginar uma nova cadeia causal pela qual você chegará a esse resultado. Tá certo? Isto aí não tem nenhum animal que faça, tá certo? Por exemplo, nenhum animal faz orçamento doméstico. Tá certo? Nenhum animal se preocupa com as contas do mês que vem. Tá certo? Quando ele faz, é apenas dentro de uma rotina, de um ciclo repetitivo. Tá certo? Mas você não pode perguntar a um animal o que, que ele pretende ser quando crescer. Se você perguntar a um urso pequeno o que, que ele pretende ser quando crescer, ele só vai poder responder urso. Tá certo? Agora, você, se você sendo um ser humano, você lhe pergunta o que, que você quer ser quando pergunta a um membro pequeno da espécie humana, o que, que ele pretende ser quando crescer, ele responde, eu pretendo ser um membro adulto da espécie humana, não é bem esse tipo de resposta que se espera e não é essa a resposta que ele dá. Porque essa resposta era a resposta automática da fisiologia, quer dizer, eu vou crescer necessariamente e quando eu crescer eu serei maior do que sou agora. Tá certo? Isso não é propriamente uma informação. Quando o sujeito diz que quer ser algo quando ele crescer, quer e designa este algo com o nome de uma profissão ou o nome de uma qualidade humana que ele incorpora, ele pode responder, por exemplo, eu quero ser um gênio, eu quero ser milionário, eu quero ser o maior gostosão que vai comer todas as mulheres. Isto aí não é o nome de um atributo genérico da espécie humana, mas o atributo é uma qualidade pessoal que ele pretende ter e que o diferenciaria dos outros. Tá certo? Então, esta imagem, ela não corresponde a nada que exista no presente, ela corresponde apenas a uma ambição, uma esperança, um sonho, uma coisa assim. Porém, esta ambição, esse sonho, essa esperança é a ferramenta que ele usa para retroagir sobre a sua programação anterior e se fazer agir de uma outra maneira diferente daquela que foi programada, tá certo? E em vista de obter um outro resultado. Onde não há esta capacidade, nós não podemos falar de consciência. E que esta capacidade existe é um dado empírico que qualquer um de vocês pode observar a qualquer momento. A noção de consciência, ela foi muito atacada nos últimos tempos por várias escolas que enfatizam os elementos externos que pesam sobre a consciência e, teoricamente, a predeterminam. Tá certo? Por exemplo, o marxismo, a psicanálise, o behaviorismo, tá certo? E mais recentemente o desconstrucionismo e esta nova escola chamada novo historicismo, todas essas escolas atacam, às vezes até impugnam a existência da consciência, mas esses ataques são, quando os examinamos de perto, eles são tão pueris no seu conteúdo, embora sejam ameaçadores pelo volume, pelo número de pessoas que o repetem, e o repetem com um ar de tremenda autoridade na cara, tá certo? Embora eles façam umas caretas muito impressionantes, o substrato intelectual dessas críticas é praticamente nulo. Nós vamos examinar hoje alguns deles aqui. E vocês verão que a consciência, no sentido de ser esta articulação individual, tá certo? Da memória do passado com a ação do futuro, tá certo? A articulação pode ser feita, inclusive, a partir da imaginação de futuro e não apenas das causas passadas já desencadeadas, que isso é uma realidade absolutamente inelutável, nós não temos como escapar disso aí, quer dizer, não adianta você fazer de conta que você não tem consciência, porque você tem. Agora, os vários ataques que surgiram à consciência, eles podem ser articulados, sobretudo em função de uma frase do Jacques Lacan. Jacques Lacan diz que, segundo, isso não é o Freud falando, é o Jacques Lacan resumindo Freud. Ele diz que a maior descoberta do Freud foi a de que o inconsciente vive constantemente desafiando, atacando e abalando a identidade que o sujeito tem de si mesmo. Quando eu li essa frase, eu pensei, bom, vamos ver se é isso que acontece. E comecei a tentar ver se os meus impulsos inconscientes, né, haviam de algum modo abalado ou desafiado a minha identidade pessoal. E eu vi que eles podiam ter abalado, por exemplo, o meu amor próprio. Por exemplo, você tem uma certa ideia de si mesmo, essa ideia pode ser lisonjeira, mas depois você vê que você tem impulsos, que você também não sabe de onde vieram, mas que são importantes e eles te dominam de algum modo, impulsos que contrariam essa sua autoimagem, tá certo? Por exemplo, você quer imaginar que você é um sujeito bom e honesto e de repente você se vê com um tremendo desejo de bater a carteira do vizinho, de comer a mulher dele, etc, etc. Ou você pode achar que tem uma autoimagem, que você é um sujeito valentão, gostosão, etc, mas chega na situação qualquer, você dá um medo que você não sabe de onde vem e você dá no pé e age covardemente e assim por dentro, né? Então, o amor próprio pode certamente ser abalado por um impulso que vem do inconsciente. Eu vi que em outras situações esses impulsos eles abalavam a minha segurança emocional, por exemplo, né? Eu ficava de repente desorientado e desamparado. Em outras ocasiões eu vi que eles chegavam a abalar a minha capacidade de ação e de autodomínio, e em outras circunstâncias podiam abalar até mesmo a minha posição social, porém que jamais em momento algum tinham abalado a minha identidade. Por quê? É muito simples. Para você sofrer esses abalos, é necessário que a sua identidade permaneça constante. Quer dizer, se você não sabe mais quem é você mesmo, tá certo? Então como é que você vai saber que todas essas encrencas, esses temores, essas vergonhas, etc., dizem respeito a você? Quer dizer, se não existe um centro de referência que diz eu e que se sente responsável pela sua própria história, você não pode se abalar de maneira alguma. Tá certo? Então, quando Lacan diz isso, eu não sei, ele atribui isso ao Freud. Eu estudei bastante Freud, eu não sei se essa interpretação que ele dá do Freud está certa. Mas seja ele quem disse isso, seja o Freud mesmo, a coisa está errada. Quer dizer, os impulsos inconscientes não desafiam a identidade do ser humano de maneira alguma, mas identificam uma série de elementos, aliás, atacam e abalam uma série de elementos que só podem ser identificados como problemáticos, ou como doloridos, etc., ou como atacados, se houver uma identidade constante. Tá certo? E eu vi que, ao longo de toda a minha vida, eu jamais tinha tido a menor dúvida de que eu era eu. Tá certo? E de que eu era a vítima e o centro de todas essas coisas. Mais ainda, como havia impulsos contraditórios, tá certo? Como é que eu posso ter impulsos contraditórios se eu não tenho um centro? Uma coisa só pode contradizer a outra se atacar no mesmo ponto. Não é isso? Então, por exemplo, se eu quero ganhar bastante dinheiro, tá certo? Mas você é preguiçoso, isso não é contradição de maneira alguma. Agora, fica a contradição se eu quero ganhar bastante dinheiro, mas eu mesmo sou preguiçoso, quero ficar deitado o dia inteiro. Então aí temos um problema. Como é que eu sinto esta contradição? Eu só posso sentir se eu souber que eu sou eu. Parece que tem uma pergunta do... A pergunta se esses impulsos inconscientes são aqueles que podem ser, vamos dizer, classificados, listados, de acordo com a teoria do Zondi, do Lipotzondi. Eu acho que sim. Quer dizer, quando ele fala desses 8 impulsos básicos, não é isso? Eu acho que não se descobriu mais nenhum, tá certo? Então seria aquele impulso do sexo, o impulso do, como diz, paroxismo, quer dizer, acumular, descarregar, tá certo? E assim por diante, né? Esse impulso de autoafirmação, o impulso de contato social, o impulso de buscar afeição, ele dá a lista lá dos 8, tá certo? Mas sejam 8 ou sejam 800, tá certo? Eles existem, tá certo? Eles existem e, claro que existe contradição entre eles. Eu acho que não tem uma única pessoa que possa dizer que ela nunca teve impulsos contraditórios. Tá certo? Eu digo que a existência mesma de impulsos contraditórios prova que a identidade do eu continua a mesma. Tá certo? Ainda que, veja, quando você tem impulsos contraditórios e você percebe que existem elementos contraditórios na sua alma, você não pode afirmar nem há e nem não há de você, porque o há e o não há são verdadeiros ao mesmo tempo. Tá certo? Mas isso não quer dizer que você não saiba quem é você, porque você é o neguinho que está sofrendo aquela contradição naquele momento. Então, a sua identidade, naquele momento, ela é definida, ela pode ser descrita por esta contradição específica. Quer dizer, a existência de contradição não impugna a identidade, e a existência de impulso contraditório não abala a identidade. Ao contrário, ela precisa da identidade para poder existir. Né? Se não há um mesmo sujeito, idêntico a si mesmo, tá certo? Que possa sentir o impacto dos impulsos contraditórios, esses impulsos deixam de ser contraditórios porque você não percebe a contradição. Tá certo? Ora, isso acontece justamente quando o negro fica esquizofrênico. Quer dizer, quando fragmenta a personalidade. Tá certo? Então, ele não tem mais impulso contraditório, porque quando ele tem um, ele tem outro. Quando tem o outro, e ele não conecta um com o outro. É como se você dissesse, o esquizofrênico não tem mais conflito moral. Claro que ele sofre, mas o sofrimento dele é diferente de uma pessoa saudável. Tá certo? Então, o que o Lacan está dizendo mostra apenas que ele não é capaz de distinguir entre uma pessoa normal e uma pessoa esquizofrênica. Porque viver com a identidade abalada é coisa de esquizofrênico. Tá certo? Em nós, tudo pode ser abalado, menos a identidade. Por outro lado, eu observei que a identidade pode sim ser abalada e ser colocada em risco, mas não por impulso que vem de dentro, e sim por ameaça que vem de fora. Por exemplo, numa situação onde você, para sobreviver ou por necessidade de dinheiro ou por uma pressão externa qualquer, você é obrigado a fazer uma coisa que contraria você profundamente, é obrigado a fazer o contrário do que você quer, aí sim a sua identidade fica abalada. Porque quem está agindo é você ou é o contrário de você? Tá certo? Você imagina, por exemplo, essas situações extremas em que, sei lá, você está num grupo de pessoas, daí chega uma quadrilha de bandido, tá certo? Rende todos vocês e manda você, sei lá, estuprar um menino de 12 anos que está ali. Tá certo? Você não quer fazer isso, que tudo isso repugna a você inteiro, e no entanto você tem que fazer. Tá certo? Isso aí sim abala a identidade, tá certo? Quando você age de uma maneira que contraria muito a sua consciência moral, tá certo? Ou quando você é obrigado a aceitar, vamos dizer, a repetir um discurso que você sabe que é falso, tá certo? Como, por exemplo, esses prisioneiros de guerra, eles batem em você e daí põe uma câmera de televisão na sua frente e diz aí que você é bem tratado, senão você vai ser mais maltratado. Quer dizer, você aí tem que dizer que é bem tratado porque você está sendo maltratado. Isto aí destrói a identidade, tá certo? E pode deixar o negro verdadeiramente esquizofrênico. E, pior ainda, eu reparei que entre as ameaças que vinham à minha identidade, que vinham todas de fora, todas do ambiente social e nenhuma do meu próprio inconsciente, entre as piores, as mais temíveis, eram justamente as teorias que negavam a existência da identidade. Porque essas, vamos dizer, elas dividem você contra você mesmo. Se o sujeito diz, olha, a consciência que você tem de você mesmo, tá certo? Não veio de você mesmo, é apenas um condicionamento externo. O que o indivíduo está dizendo é que aquilo que existe de mais íntimo em você não é íntimo, veio de fora. Então, a diferença que você sente entre o fora e o dentro, que você percebe entre o fora e o dentro, está apagada. Em parte, quando você lê Karl Marx, ou Dr. Freud, ou esses autores desconstrucionistas, é exatamente o que você sente. E se você lê o Lacan, é a mesma coisa. Então, eu digo, olha, quem está ameaçando a minha identidade não é o meu inconsciente, quem está ameaçando a minha identidade é o Jacques Lacan. Tá certo? O Jacques Lacan, o Dr. Freud, todos esses que fazem teorias contra a consciência. Dessas teorias, uma das mais extraordinárias é justamente a do Jacques Derrida, que é o desconstrucionismo. E ele não vai apenas, como o Dr. Freud ou como Marx, diminuir a dignidade, a importância da consciência, reduzindo-a a algum fator exterior, mas vão negar, eles chegam a negar mesmo a existência da consciência. É a base da negação. É a seguinte, ele parte de uma premissa linguística. Essa premissa linguística ele tirou do curso de Linguística Geral do Ferdinand de Saussure, que vai definir então a língua como um sistema. E esse sistema é constituído do quê? O sistema é constituído, vamos dizer, dos vários significantes e respectivos significados. Tá certo? Ou seja, por exemplo, você pega um dicionário, você tem ali uma lista de palavras e de seus respectivos significados. Mas esses significados também são dados em palavras. Tá certo? Então, o que que diz Ferdinand de Saussure? Diz que dentro do sistema, se você considerar a língua como um sistema, tá certo? Então, dentro desse sistema, o sentido, o significado de uma palavra é apenas a diferença entre ela e todas as outras. Tá certo? Isso já me parece, já de cara, me parece uma coisa de uma estupidez formidável, porque isso é o mesmo que dizer que você não poderia saber, conhecer nenhuma palavra sem você conhecer todas. Tá certo? E para mim, Saussure é um charlatão, Derrida é um charlatão, todos esses são charlatães, mas quando você engole a primeira premissa sem ter pensado muito nela, depois você é obrigado a aceitar uma série de outras que são cada vez mais absurdas e você vai ficando cada vez mais idiota. E no fim, quando você afirma que o ser humano não tem consciência nenhuma, isso acaba sendo verdade, pelo menos no que diz respeito à sua pessoa. Tá certo? Então, nós suponhamos que a premissa do Saussure fosse, Fernando Saussure, fosse verdadeira e que a língua seja realmente um sistema, tá certo? E que dentro desse sistema o significado de uma palavra seja apenas a diferença entre ela e todas as outras. Quando Jacques Derrida leu isto, ele viu que esta premissa, que esta regra da linguística do Ferdinand de Saussure, ela impugnava a própria ciência linguística. Por quê? Se o sentido de cada palavra é apenas a diferença entre ela e todas as outras, então a linguagem considerada como um todo não tem nenhuma referência a nada que seja exterior a ela mesma. Ela não tem referência a objetos. Tá certo? Então, quer dizer, quando você vê um elefante, você está vendo aquele elefante concretamente. Não é preciso que haja outros bichos ao redor para que você perceba um elefante. Tá certo? Você não precisa pegar um museu zoológico inteiro, tá certo? Para você perceber um elefante. Você percebe pela presença maciça do elefante. Mas o termo elefante, não, o termo elefante não tem nenhum elefante ali. Só existe o quê? A diferença entre a definição do elefante e a definição de leão, de jacaré, de pulga, etc, etc. Tá certo? Então, dizia o Jacques Derrida, a principal característica da linguagem é que o significado está sempre ausente, só existe significante. Então, a linguagem consiste em falar de objetos ausentes. Isso também, vamos dizer, isso não é filosofia, isso tem uma pegadinha. Tá certo? É claro que é uma pegadinha apenas. Por quê? Se você vê um filme, tá certo? No filme só tem o quê? Tem uma fita de celuloide, tá certo? Uma lâmpada atrás e uma tela na frente. E se o filme mostra um elefante, ali certamente não tem elefante nenhum, porque se tivesse um elefante, tá certo? O elefante derrubaria a tela, pisaria na máquina, destruiria o celuloide e ainda assustaria as pessoas e iria todo mundo embora do cinema. Tá certo? Então, o que o Derrida diz da linguagem, que a linguagem não tem nenhuma referência a um objeto externo, é a mesma coisa que você dizer que um filme, que nenhum filme pode mostrar um elefante, porque se tem um filme, não tem elefante. Esse tipo de raciocínio é mais ou menos como aqueles que os filósofos da antiga escola cética faziam, que eram pegadinhas também, não eram nada mais de pegadinhas, eram truques lógicos elementares que serviam para quê? Para exercitar as pessoas para elas perceberem que aquilo era besteira. Tá certo? Quer dizer, aquele negócio, por exemplo, quando você está do lado do muro, olhando o muro, quanto mais distante fica, a parte do muro parece que é menor. Quer dizer, a parte mais distante parece que é menor, tá certo? Então, como é que você pode ter certeza de qual é o tamanho do muro? Né? Ora, o que você está dizendo é o seguinte, que para que o muro existisse, seria que as partes distantes me parecessem tão grandes quanto as que estão perto. Então, como é que eu ia saber que elas estão distantes? Você jamais saberia. Então, a objeção é uma combinação de palavras que parece dizer alguma coisa, mas não diz nada. Tá certo? Mais ou menos também como essas figuras que você... tem duas carinhas recortadas, se olhando de um jeito parece um copo, olhando de outro jeito parece duas caras, tá certo? Eu digo, por que parece? Parece porque foi desenhado para dar esse efeito, pô. Tá entendendo? Então, Ou quando diz, não, você pega um pedaço de pau, enfia na água, então parece que aquele pau está quebrado. Mas se você passar a mão, você verá que está inteiro. Então você tem aí uma contradição. Fala, como contradição? Né? Eu olhar, onde eu ver que a linha, o perfil do pedaço de pau parece quebrado quando entra na água, é o único jeito de eu saber que ele está na água. Né? Esqueci. Eu visse do mesmo jeito um pedaço de pau fora da água, dentro da água, eu não saberia que ele está na água ou fora da água. Tá certo? Então, isso não é um erro de percepção, isso é a própria percepção. Tá certo? Então, a escola cética fazia, né, este conjunto de objeções contra a percepção sensível. Eles achavam que essas objeções eram devastadoras. Cada uma delas é um jogo pueril de palavras. Quer dizer, superar o ceticismo, o antigo ceticismo, é o mobral da filosofia. Você perceber que cada uma daquelas é um raciocínio lógico montado, tá certo, em cima de uma falsa impressão, e querendo impugnar as impressões verdadeiras com base em impressões falsas, isso aí é o mobral da filosofia, é o comecinho da filosofia. Passados 2000 e tantos anos, aparece Jacques Derrida, né, renovando esta mesma objeção, agora com uma fórmula muito mais elegante, tá certo? Então, para ele, então, se a língua é um sistema, a língua não tem nenhuma referência ao objeto exterior, tá certo? Mas se fosse assim, vamos dizer, a língua considerada como um todo é ela mesma o objeto, e é dela que eu estou falando neste momento. Mas se eu estou falando sobre a língua, mas o que eu estou falando não tem nada a ver com a língua como objeto, eu nada posso dizer sobre a língua. Ou quer dizer, se a objeção do Jacques Derrida valesse, ela valeria contra ela mesma. E ele não poderia dizer o que está dizendo. Se ele pode dizer o que está dizendo, é porque existe uma relação entre a palavra língua que ele está usando ao mesmo, naquele momento, e a língua como objeto, que é a coisa da qual ele está falando. Ora, esta relação não se dá na língua. Onde se dá? Se dá nele, Jacques Derrida, porque é ele que está falando e é ele que está pensando na língua como objeto. Assim, do meu modo, se eu falo elefante, tá certo? Existe uma relação entre a palavra elefante e o elefante, mas onde está essa relação? Essa relação está em mim e não no sistema da língua. O fato de que ela não exista no sistema da língua é a mesma coisa que não existir nenhum elefante nos filmes da National Geographic. Porque quando chega o rolo do filme, não vem nenhum elefante dentro, nem macaco, nem zebra, nem coisa nenhuma. Tá certo? Então, aonde está a relação entre o filme e a zebra? Bom, está no sujeito que filmou, porque ele filmou a zebra, porque ele estava vendo a zebra. Tá certo? E está no espectador, que ele sabe que o outro viu uma zebra e filmou a zebra. Tá certo? Então, esta presença é o sujeito humano que atualiza essa relação. É o sujeito e não a língua como sistema. Tá certo? Outra coisa, a língua como sistema só existe para os gramáticos. A língua que nós falamos no dia a dia, ela não é um sistema de jeito nenhum. Ela é um conjunto, tá certo, de sinais e símbolos que tende a se articular num sistema, mas nunca completa o sistema. Porque se completasse o sistema, tá certo, você não conseguiria usá-la mais para falar do mundo exterior. Quer dizer, a língua só funciona porque ela é um sistema aberto. Um sistema que só se completa na referência ao mundo exterior, a algo que não é língua. Tá certo? Mas ainda, se o sentido de uma palavra fosse apenas a diferença entre ela e todas as outras, tá certo? Você não poderia saber que o Jacques Derrida é o Jacques Derrida, a não ser que você conhecesse todas as pessoas e soubesse a diferença de Jacques Derrida e todas elas. Tá certo? A existência de nomes próprios mostra que isto já é um absurdo. Mas o sujeito parte desta pegadinha e tira consequências formidáveis. Tá certo? Então, a esta constatação de que a língua não contém nenhum objeto, que é uma coisa que nem precisava dizer, porque qualquer criança sabe, tá certo? Qualquer criança sabe que quando você fala elefante, não aparece necessariamente nenhum elefante, tá certo? Que existe uma diferença muito grande entre você falar elefante, você mostrar um elefante, você ter um elefante, ou você ser um elefante. Qualquer criança sabe disso, se não soubesse, não conseguiria nem falar. Tá certo? Desta observação, que é ao mesmo tempo, vamos dizer, ela é óbvia e banal, e por isso mesmo não quer dizer nada, tá certo? ele tira a conclusão de que todo o conhecimento humano está separado do seu objeto e não tem nada a ver com esse objeto. Tá certo? Mais ainda, ele introduz um outro elemento aí. Então ele está falando, a língua é constituída de diferenças, sempre existe a diferença, mas além da diferença, que em francês se diz différence, ele introduz uma segunda différence, que é escrito com A em vez de E, né? Différence escreve D-I-F-F-E-R-E-N-C-E. Agora ele inventa um segundo negócio que é différence com A. D-I-F-F-E-R-A-N-C-E. Tá certo? Isso é um trocadilho que ele fez, usando o verbo latino difero, diferire, que é diferir, adiar ou atrasar. Tá certo? Se ele estivesse escrevendo em português, ele não precisaria inventar esse trocadilho, porque existe a palavra diferição, que quer dizer justamente adiamento. O que ele diz com esse adiamento? Ele disse que quando o eu está falando de si mesmo, o eu do qual ele está falando nunca é aquele que ele está falando. Por exemplo, quando você conta a sua história, tá certo? É sempre existe um hiato entre o eu que fala e o eu do qual ele fala. Tá certo? Então, ele diz, não apenas os objetos estão separados da linguagem pela diferença, diferença com E, como o próprio eu está separado de si mesmo pela diferença com A, ou seja, diferição, adiamento. Bom, então, se as coisas são assim, isso quer dizer que nenhum texto se refere a coisíssima nenhuma. E quando você lê um texto, você não está tendo nenhum acesso a nenhuma referência da realidade, mas você está simplesmente inventando outro texto em cima que você diz que é o significado do texto. Tá certo? E pior, ele diz que não só isso é assim, como isso é muito bom que seja assim. Por quê? Porque daí você está livre para você inventar o sentido que você quiser do texto. Você não está preso a um significado que venha pronto. Você pode inventar o significado que você quiser e você está livre. E com isto, você se livra, diz ele, da tirania da verdade e da tirania da lógica, da tirania do logos. Não é preciso dizer que tudo isto é uma estupidez sem mais tamanho. Quer dizer, você parte de uma premissa falsa, daí ele tira uma conclusão mais falsa ainda, ele amplia o significado dessa conclusão, faz de conta que aquilo, que daquilo ele tirou uma teoria devastadora que acaba com todo o conhecimento humano, com toda a ciência, todas as tradições, etc, etc, e acha que é um grande homem, porque fez tudo isso. Soma tudo que ele fez, mas ele não fez nada, ele só fez uma pegadinha. Tá certo? E pior que ainda querem que a gente respeite esse negro, pô, não tem sentido, pô. Quer dizer, o neguinho inventa uma coisa, uma besteira dessa, tá entendendo? E pretende ser levado a sério. Agora, por outro lado, essa estupidez, ela se torna séria pelo uso que se pode fazer dela. Por quê? Ele vai introduzir nesta elaboração uma nuance que ele tira do Nietzsche, tá certo? Por quê? Se não existe nenhum significado na linguagem, não existe nenhuma referência ao objeto, tá certo? E mesmo os textos, ele diz tudo, então, se não existe o objeto, só existe o texto, tudo é texto, tá certo? E esses textos não têm nenhum significado nenhum, mas você inventa um outro texto na hora que você diz que é o significado daquele. Então, não existe mais nenhuma referência objetiva, nenhum conhecimento objetivo, mas existe o que é a sua vontade de poder. Quer dizer, você exerce o seu poder e exerce a sua liberdade. Agora, o fato de você exercer esse poder não quer dizer que você existe. Porque já vimos que o eu não existe. Então, só o que existe é o ato da vontade de poder, tá certo? Mediante o qual você inventa significados e, em seguida, você chama isso de eu. Não? E daí ele pergunta, por que que nós fazemos isso? Por que que o ser humano faz isso? Por que que o ser humano vive inventando significados? Tá certo? Ele diz, ele vive inventando significados para ele, para ele vencer o temor da morte. Tá certo? Então você, inventando significados, você tem a impressão de que você existe e, portanto, você, o temor da morte já aparece aliviado. Eu digo, olha, cada linha desse sujeito que eu leio, eu tenho que rir, porque é tudo besteira, é tudo pueril. Tá certo? Mas, ao mesmo tempo, é dito de uma maneira tão complicada e com tantos elementos culturais, quer dizer, o sujeito leu tanta coisa e aprendeu tanta coisa para poder dizer isso, tá certo? Que é uma... Realmente é uma espécie de estupidez erudita, tá certo? Mas nem por isso deixa de ser estupidez. Só que ele ainda tira mais uma nuance. Ele diz, ao fazer isso, ao inventar significados, então você está exercendo a sua liberdade, tá certo? No momento que você exerce a liberdade, se essa liberdade é pura vontade de poder e pura arbitrariedade sua, então ela se exerce contra a realidade e contra a verdade. Então ele chega aí no inverso do Evangelho. No Evangelho de João diz, conhecereis a verdade vos libertará. O Jacques Derrida vai dizer que a liberdade consiste em negar a verdade. Tá certo? Com base nisso, ele faz uma crítica de todas as filosofias modernas, incluindo Marx e Freud, que pretenderam conhecer a realidade objetiva. Ele diz, o marxismo, por exemplo, se apresenta como se fosse uma ciência. Tá certo? Se ele pretende ser uma ciência, ele pretende conhecer a realidade objetiva. Então, quer dizer o quê? O marxismo ainda é vítima da ilusão da verdade. E da ilusão do logos, ilusão logocêntrica, que ele chama. O Freud também, o Freud pretende conhecer a realidade. Esta pretensão de conhecer a realidade significa que eles são ainda vítimas do que o Derrida chama de paixão logocêntrica. Agora, chega um ponto em que o próprio Jacques Derrida, ele reconhece que, como essa filosofia dele se chama desconstrucionismo, tá certo? E a ideia do desconstrucionismo é justamente desconstruir, desmontar todos os nexos que foram construídos entre linguagem e realidade, ele chega a reconhecer que este processo desconstrucionista tem limites, que existem coisas que são indeconstruíveis. Tá certo? Ou seja, você não pode se livrar totalmente do logos. Apenas você deve insistir para continuar fazendo enquanto você puder. Tá certo? E ele diz que um desses indesconstruíveis é a noção de justiça. Eles não podem existir justiça, mas o ser humano não consegue se livrar do seu impulso de justiça. Então, embora seja impossível fazer justiça, você vai sempre estar tentando. Então você pode usar este processo desconstrutivista para você tentar fazer justiça com ele. Como é que você faz? Você usa este método para você tentar fazer justiça. Você pega as coisas que você acha que são injustas, tá certo? E você as desconstrói. Desconstrói como? Inventando outros significados que você coloca no lugar dela. Então, por exemplo, se você está interpretando um documento histórico, você sabe, como você aprendeu com Jacques Derrida, que o documento não significa nada. Mas você pode inventar que ele significa alguma coisa se esta alguma coisa for útil para o seu ideal de justiça. Tá certo? Então, ele dizia que a gente podia usar isso aí, por exemplo, para combater coisas malvadas como o nazismo. Tá certo? Não por coincidência, o Jacques Derrida era um discípulo de Heidegger, que era um nazista, e o principal discípulo dele, que era o Paul Demand, era outro nazista. Tá certo? E quando o Paul Demand foi acusado de ser nazista, o Jacques Derrida foi o primeiro, né, a explicar que isso não era uma coisa tão feia assim. Né? Então ele tentou limpar a barra do Heidegger e do Paul Demand. Isso deve ter lhe parecido muito justo. Tá certo? Então, conforme o seu ideal de justiça, você pode inventar significados à vontade, tá certo? E mudar todas as interpretações, porque a interpretação, por exemplo, a análise dos textos literários, tá certo? Ela não vai discernir nesses textos nenhum significado objetivo, ao contrário, ela vai simplesmente projetar um significado que lhe interessa. Então, a análise crítica, não existe mais análise crítica dos textos, existe apenas a sua expropriação ideológica. Você está entendendo? Quer dizer, você atribui aquilo qualquer significado que interesse à sua corrente político-partidária, muito bem. Isso é o que, é o que cabe fazer e, aliás, até a sua obrigação. Agora, você imagina, hoje, que eu já peguei, consegui apreender toda a pegadinha do Jacques Derrida, tá certo? Hoje eu dou risada dela, mas nos primeiros contatos que eu tive com ela, eu fiquei apavorado. Porque ela parecia realmente provar que a minha identidade de sujeito não existia. E eu digo, o Jacques Lacan diz que, segundo Freud, o inconsciente vive desafiando a identidade do sujeito. Falou, meu inconsciente jamais fez isso comigo, quem fez foi o Jacques Derrida. Quando eu li esse sujeito, eu fiquei aterrorizado, porque eu falei, então, tudo que eu penso, todas as minhas impressões sensíveis, e tudo que eu li dos textos, você está enganado. Eu achei que Dostoiévski estava dizendo X ou Y, mas ele pode estar dizendo mesmo o contrário disso. Tá certo? E o próprio Jacques Derrida, eu estou lendo o Jacques Derrida, mas pode ser que o Jacques Derrida esteja dizendo outra coisa totalmente diferente daquilo que eu estou lendo. Tá certo? E se é assim, evidentemente, então é claro que eu não existo. Eu garanto para você que do meu inconsciente, por mais cobras e lagartos que tenha lá escondido, jamais veio uma ameaça tão grande à minha identidade de sujeito como esta que eu li, por exemplo, no Jacques Derrida. E enquanto eu estou dizendo isso para vocês, você pode dizer que em todas as faculdades do Brasil e muitas dos Estados Unidos, está aí o pessoal estudando Jacques Derrida e destruindo as identidades de sujeitos dos seus alunos e criando em cima delas outras identidades de militantes. Porque uma vez que você destruiu tudo, e só o que sobrou é a vontade de poder. Mas a vontade de poder também não quer dizer que o eu exista. Não é que existe um eu e que ele tem vontade de poder e vai exercer essa vontade. Não, só existe a vontade de poder em si, não tem eu nenhum. Tá certo? Mas existe o indeconstruível, que é a vontade, é o impulso de justiça. Então você, em nome do impulso de justiça, tá certo? Você pode inventar qualquer significado, atribuir qualquer significado a qualquer coisa, desde que contribua para implantar no mundo o raio da justiça que você meteu na sua cabeça. Tá entendendo? Então, o aluno que estuda, o estudante universitário que é colocado sob a influência de uma coisa dessa, a sua identidade pessoal é destruída e substituída por uma identidade de construtor, de inventor de significados, tá certo? Cuja única validade é que ela serve ao ideal de justiça de Jacques Derrida. O ideal de justiça na qual o indivíduo, como Heidegger e Paul Deman, são perfeitamente inocentes. Como é? Aqui houve uma pergunta, por que eu não posso dizer que esse ideal de justiça também não existe, fui eu que coloquei lá? Você pode dizer, mas isso não tem a mais mínima importância, porque se trata aí de uma concorrência entre vontades arbitrárias. Eu quero que a justiça seja isso ou aquilo, você quer que seja outra coisa diferente, então eu vou falsear tudo da maneira conveniente para mim e você falseia da sua maneira. Para o desconstrucionista, toda e qualquer interpretação que você faça de um texto, de uma palavra, de uma obra de arte, de uma situação, é expropriação. Você, de certo modo, suga as energias daquilo para você transmutá-las e colocar a sua própria vontade de poder em cima. Ou seja, não há mais nenhuma base para discussão racional. Claro que você não pode discutir com esta pessoa, porque mesmo que você tenha razão, não importa. Importa apenas, vamos dizer, a força persuasiva, é a força publicitária, tá certo? Da sua expropriação. Conforme você faz uma expropriação que funcione mais e que consiga convencer mais pessoas, aquilo valeu. Quer dizer, a filosofia do Jacques Derrida inteirinha é a apologia da vigarice. Né? Parece que é uma... Não estou vendo pergunta nenhuma aqui. Um momento, deixa eu ver. Dá para repetir, para ele poder responder? Ah, sim, tem. Tá, agora apareceu. O senhor disse que a característica essencial da psique que diferencia a coerência dos seres humanos do mecanismo animal é a tudo de projetar um futuro desejado e construir retroativamente uma cadeia de nexos causais que oriente uma ação individual nesse sentido. Ao mesmo tempo, o senhor entendia que no plano político caracteriza a esquerda o apelo a um futuro hipotético inventado e exigente de uma ação coletiva nesse sentido. Não. Claro que não. Toda e qualquer ação humana se baseia num futuro hipotético. Tá certo? Tudo o que você quer fazer no futuro é porque você não fez ainda. Tá certo? O que caracteriza, vamos dizer, o que define, tá certo, a esquerda, formalmente, não pelo conteúdo da sua ideologia, mas formalmente, é a pretensão de que este ideal hipotético que ela traçou como seu objetivo de futuro legitima as ações do presente e lhe confere uma autoridade especial. Está compreendendo? Projetos de futuro todos nós temos, mas você pode até fazer promessas em função desse futuro, mas você pretender que esse futuro hipotético, pelo simples fato dele ser pensado e proclamado, ele já lhe confere uma autoridade no presente, isso é que é característica da esquerda. A esquerda acha que você é um sujeito melhor do que o outro, por quê? Porque você luta pelo socialismo. Cadê o socialismo? Ah, não existe ainda, mas existirá. E quando ele existir, ele vai ser melhor do que o capitalismo. E por isso mesmo eu sou melhor. Fala, mas espera um pouquinho. Você é melhor ou pior, não pelo que você promete fazer no futuro, mas pelo que você está fazendo agora e pelo que fez no passado. Estão entendendo? Quer dizer, não confunda as coisas. Quer dizer, o que vai definir... Tem um artigo meu que eu digo que chama o que é a esquerda, em que eu digo que todas as tentativas de diferenciar esquerda e direita pelos conteúdos ideológicos têm falhado, porque eles se interpenetram de maneira muito confusa, tá certo? Porém, continua existindo esquerda e direita como forças políticas efetivas, tá certo? Então, isso quer dizer que não adianta tentar procurar uma diferença nos conteúdos, mas tem que procurar uma diferença na forma, no esquema lógico que está subentendido. Tá certo? E o esquema lógico reflete, então, duas modalidades de legitimação, de autolegitimação. Quer dizer, se você pegar o discurso da esquerda, revolucionário, progressista, etc., etc., e comparar com o discurso conservador, direitista, etc., você verá que o discurso conservador se legitima sempre em função da experiência passada. Está compreendendo? Isso aí pode ser desde o discurso tradicionalista, por exemplo, que justifica certas instituições pela sua antiguidade, como até um discurso mais pragmático, que justifica certas coisas pela sua eficiência. Por exemplo, o discurso da eficiência capitalista maior do que a eficiência socialista. Que argumentava muito assim, o falecido Roberto Campos, ele nunca argumentava moralmente, ele não era moralmente a favor do capitalismo, ele era pragmaticamente a favor do capitalismo, por quê? Porque o capitalismo é mais eficiente, ele gera mais riqueza e torna a vida de todo mundo melhor. Isto, ele alegava isso não como promessa de futuro, mas como experiência histórica adquirida. Está compreendendo? Isso também não quer dizer que o negro que advoga o capitalismo não tenha nenhum projeto de futuro. Claro que ele pode ter um projeto de futuro, mas ele vai ter que justificar esse projeto de futuro em função da experiência passada. É a experiência passada que vai dar legitimidade ao projeto de futuro. Tá certo? Porém, o ideal socialista, não. Você vê aqui, em toda a obra de Karl Marx, ele praticamente não diz como é que vai ser o raio do socialismo. E nem precisa dizer. Tá certo? Mas é claro que é este ideal, essa promessa embutida de uma situação melhor, é que legitima tudo que ele está fazendo agora. Tá certo? Ora, aquele que se legitima, que legitima suas ações do presente exclusivamente em função do futuro e não admite ser julgado pela comparação com a realidade existente, ele se subtrai a qualquer julgamento humano possível. Ele se coloca acima de todo julgamento. Ele não pode ser cobrado em função do passado, porque ele não tem compromisso com o passado. Entendeu? E, à medida que existe historicamente já um movimento socialista, esse movimento socialista tem uma experiência já, ele não pode ser cobrado em função dessa experiência. Porque o que quer que ele tenha feito de mal ainda não é o socialismo. Então, chega lá, Stalin matou 20 milhões de pessoas. Ah, mas ainda não era o socialismo. Então, o socialismo não pode ser julgado em função do que Stalin fez. Você está entendendo? Então, se você não pode ser cobrado em função do passado, você não pode ser cobrado em função de nada. Porque o futuro, vamos dizer, é contingente, ele pode ser e pode não ser. Está entendendo? Então, a diferença é esta. Agora, dizer que no plano político caracteriza esquerda um apelo a um futuro hipotético inventado e a exigência de uma ação coletiva nesse sentido, não. Qualquer projeto coletivo é sempre isso. Agora, se você perguntar ao socialista, mas o que na experiência passada justifica essa sua pretensão? A resposta vai ser nada. Por quê? Ou a experiência socialista não existe ainda, tá certo? Ou aquilo que existiu em nome do socialismo ainda não era o socialismo realizado. Tá certo? Então, o socialismo também não pode ser julgado pela sua história. O indivíduo se substrai ao julgamento pela história. E é por isso que eu, hoje em dia, tenho certeza, todo esquerdista é um canalha intrínseco. Não é impossível ser esquerdista por um minuto sem ser canalha. Porque ser esquerdista é subtrair-se ao julgamento humano, é colocar-se num plano divino, tá certo? No qual você não pode ser julgado, e você nunca é culpado de nada. Eu entendo que o maior mal que já existiu no mundo é o movimento revolucionário mundial. Isso vem mais ou menos desde o século XVIII, mas aqui na esfera intelectual tinha começado já no século XII ou XIII. Nunca existiu na história humana nada tão ruim quanto isso. Se você pegar assim, as invasões bárbaras, os terremotos, as pestes, as epidemias, etc., etc., nunca produziu tanta maldade, tanta ruindade, tanto sofrimento quanto esses camaradas produziram, em função desta ideia de que eles têm um projeto de futuro, os torna imunes ao julgamento do presente, pelo seu presente e pelo seu passado. É uma ideia monstruosa. É claro que muitos esquerdistas entram no raciocínio, no discurso esquerdista, sem ele estar consciente da estrutura lógica que está embutida no que ele está falando, estrutura das implicações lógicas. Mas o fato de ele não estar consciente não o torna menos culpado. Porque o simples fato de um indivíduo estar por aí alardeando um discurso, sem ele nem mesmo perceber a estrutura lógica do discurso que ele está impondo aos outros, já é um canalha só por isto. Porque você não pode apregoar como ideal coletivo, tá certo? Uma ideia cujas implicações mais óbvias você mesmo não quer saber, ou não percebeu e não tem obrigação de perceber. E se você não é obrigado a fazer um exame moral do conteúdo que você mesmo está falando, então você já está imune ao julgamento humano. Está entendendo? Então, a personalidade típica do esquerdista é um negócio que já está, se vocês não leram Os Demônios do Dostoiévski, leia, porque está tudo ali. Tem um indivíduo que acha que para ele tudo é permitido. É claro que são canalhas, são bandidos, são delinquentes, são genocidas, são assassinos por natureza e nunca vão parar de ser. Nenhum ser humano tem o direito de se colocar nessa situação, nessa posição, tá certo? De onde ele julga o universo inteiro e ele nunca pode ser julgado. Tá certo? Mais ainda, esta ideia, vamos dizer, a ideia esquerdista, ela é tão poderosa porque as pessoas se acostumam de tanto ouvir os indivíduos se legitimarem em função de projeto futuro, de um futuro indefinido, futuro que eles não precisam nem descrever, eles não precisam nem dizer como é e muito menos como vai chegar. De tanto ouvir os negros se legitimar com isso aí, as pessoas se acostumam à ideia de que aquelas pessoas não podem ser julgadas, de que elas são intrinsecamente melhores do que as outras. E de que elas só podem ser julgadas em função dos próprios critérios do movimento esquerdista, que é exatamente o que fazem com Lula. Tá entendendo? Quer dizer, o sujeito só passa a ser mal se ele for infiel ao movimento esquerdista. Então o esquerdismo se torna o supremo e único ideal da humanidade. E qualquer pessoa que dê a sua adesão a isso é um criminoso na base. Não tem nada de bom. Ninguém é esquerdista por boa intenção. Isto é a definição da má intenção. Subtrair-se ao julgamento moral é a definição da má intenção. Você diz, ah, ele é esquerdista, ele é socialista porque ele é um jovem idealista, ele quer o bem da humanidade. O caralho! Isto não é assim. Não é assim de maneira alguma. Ele é socialista porque ele já se acredita vamos dizer, repleto do valor maravilhoso da sociedade de amanhã. A sociedade que ele não sabe como vai ser, não sabe quando vai vir, não sabe como vai funcionar, mas ele já representa aquele futuro e, portanto, ele já está acima do julgamento dos seus contemporâneos. Qualquer sujeito que faça isso, tinha que apanhar. Tá certo? Quer dizer, qualquer nego, ah, eu sou socialista, ah, tu vai apanhar. Não vou nem explicar porque estou batendo. Quer dizer, eu não sei porque estou batendo, mas você sabe porque está apanhando. Tá? Então, ninguém tem o direito moral de ser socialista. Ninguém, ninguém, ninguém. O socialismo é uma ideia intrinsecamente monstruosa em todas as suas versões. É imoral. Nas suas primeiras versões, quer dizer, utópicas, como dizer, é imoral na sua versão científica, entre aspas, dada por Karl Marx, é imoral na versão leninista, é imoral na versão stalinista, é imoral na versão maoísta, é imoral na versão social-democrática, é imoral até como mero ideal. Ninguém pode se... O sujeito admitir que isto é um ideal e não um engodo já é imoral em si. Para mim, chega deste negócio. Eu já estudei isso o suficiente para entender que essa coisa não tem nem meia justificação. Tá certo? E que eu acho que todos os partidos comunistas e socialistas deviam ser fechados. Deviam ser proibidos, como é proibido o partido nazista. O nazismo é uma das versões socialistas. Por que que falam tão mal dele? Falam por quê? Porque é a parte que já foi derrotada. Se tivesse um partido nazista triunfante aí, todo mundo ia ficar com medo de falar mal dele. Falam porque já acabou. Você criticar o bandido depois de morto é fácil. Vocês assistiram aquele filme High Noon, Matar ou Morrer? Que a cidade inteira deixa o negro sozinho para ele se defender dos bandidos, depois que ele mata 4 bandidos, daí vem todo mundo lá, o cordão do puxa-saco. Então é assim, enquanto o nazismo estava aí, o que existia de nazismo no mundo era uma grandeza, era bonito, era moda, etc, etc. Daí acabou, agora ficou feio. Então ninguém quer saber de se comprometer com esse passado. Mas com o comunismo, tá certo? Com o socialismo, o pessoal ainda se compromete hoje, e ele é tão feio quanto o nazismo. Por quê? O nazismo não é nada mais do que uma variante do socialismo. Agora, comunista ainda tem dinheiro para comprar consciência. Nazista já morreu, não tem mais dinheiro. Então, fica bonito você falar mal do nazismo e fica bonito você falar bem do comunismo, do socialismo, etc. Ou seja, tudo isso é uma demonstração de baixeza como jamais houve ao longo de toda a história humana. Leiam Os Demônios e vocês vão entender isso aí de trás para dentro. Né? Então, passou o tempo em que eu achava que socialismo era uma ideal político como qualquer outro, que devia ser respeitado. Não é para ser respeitado, não é para ser permitido. Socialismo é crime. Tá certo? E é crime desde a base, por quê? Ser socialista já é pular fora de ser julgado pelos mesmos critérios que os outros são julgados. Quando você vê esse pessoal socialista fazer que nem o doutor Emir Sader, que ele foi acusado de fraude pelo César Benjamin. O que que ele fez? Processou o César Benjamin. César Benjamin foi lá, respondeu o processo, acabou sendo inocentado, foi arquivado o processo, etc. Daí o doutor Emir Sader acusa o senador Bornhaus de ser racista, que é crime inafiançável. Ele diz que o Bornhaus é racista e que é assassino de trabalhadores. É coisa muito mais grave do que fraude. E claro que o Bornhaus não é nem uma coisa nem a outra. Então ele pega o processo do Emir Sader. O que acontece? O Emir Sader virou vítima da opressão capitalista. Estou sendo punido por delito de opinião, etc, etc. Eu digo, vai, mas você não processou o outro por delito de opinião também? Posso garantir que este canalha não vê diferença, nem, não vê a diferença. Nem a diferença, nem a semelhança. Por quê? Porque ele está acima da lógica. Ele é um desconstrucionista. Só interessa a vontade de poder dele e do grupo dele. Usar lógica com ele não adianta. Usar a verdade não adianta. Usar fatos não adianta. Nada adianta. Tá certo? A única solução com esse sujeito é jogá-lo na privada e puxar a descarga. Está entendendo? Não há outra coisa a fazer. Né? Eu digo, não adianta nem matar esse cara, porque você mata, aparece o outro. Quando eu digo jogar na privada, é o seguinte, tem que constantemente estar denunciando esta fraude intrínseca, esta fraude criminosa que está na base de todos eles e tem que fazê-los passar vergonha. Tem que mostrar que eles não prestam. Tem que mostrar que este fingimento de bondade e ética, tá certo? É só para encobrir uma mentalidade intrinsecamente criminosa. Na hora que mostrar para todos esses caras são sociopatas, são criminosos, tá certo? E eles odeiam toda e qualquer sociedade humana existente. Porque em toda e qualquer sociedade humana existente, eles têm que ter responsabilidade, têm que responder perante a lei como todos os outros. Eles não querem isso. Eles não querem coerção de espécie alguma. Eles não querem ser limitados. Eles querem que eles tenham toda a liberdade. Agora, a totalidade da liberdade deles, a totalidade da vontade e poder deles. Então, para eles poderem exercer a liberdade deles, eles precisam oprimir você. E oprimir todo mundo em volta. Mesmo aqueles que concordam com eles, mesmo seus próprios companheiros. Quais são os regimes no mundo que mataram mais comunistas? O regime comunista. Ninguém matou mais comunistas do que Mao Tse-Tung e Stalin. Então isso quer dizer que é natural para um negro que é comunista ou socialista ele oprimir todo mundo, para ele poder se sentir à vontade. Então esses caras são monstruosos, a mentalidade é monstruosa. Pior, esse negócio pega. Você pega uma pessoa normal, enfia essa ideia na cabeça dele, 15 minutos depois ele virou um sociopata. 15 minutos depois ele já se coloca acima do julgamento humano. E 15 minutos depois você não pode mais discutir com ele porque ele é superior à lógica. Ele é superior à opressão logocêntrica. Ele é superior à verdade. Se você disser, ó, tal coisa é verdade, tal outra é falsa, ele ri na sua cara. Então, agora, esse indivíduo que ri do conceito de verdade, eles sabem que o público acredita no conceito de verdade. Então eles usam o conceito de verdade sabendo que eles mesmos não o levam a sério. Ou seja, esse artigo que eu estou publicando no Jornal do Brasil, de amanhã, é exatamente sobre isso. Os caras aí descobriram uns documentos que mostram que em dezembro de 1963, os americanos, vendo que aqui no Brasil se preparava um golpe militar, armaram então o que eles chamam de plano de contingência. O que é o plano de contingência? É o que nós vamos fazer para nos adaptar a essa situação da maneira que seja mais vantajosa para nós. Então viram que convinha ajudar os golpistas. Então fizeram um plano para ajudar os golpistas. O plano incluía mandar navio e tropa e combustível para os golpistas. No fim não mandaram nada. Não veio navio, não veio tropa, não veio combustível, não veio coisa nenhuma. Quer dizer, os caras fizeram o plano e simplesmente não o colocaram em ação. Daí entre os documentos tem lá um bilhete do embaixador Lincoln Gordon, já no dia 31 de março. Quer dizer, o golpe já andando, já o golpe já na rua, o João Goulart já estava caindo. E tem a mensagem do Lincoln Gordon para o presidente. Presidente, precisamos fazer alguma coisa. O que nós vamos fazer? Resposta do Johnson. Nós temos que estar preparados para fazer o que tem que... Quer dizer, no dia 31 de março, os americanos ainda estavam se preparando para uma coisa que eles não fizeram. Tá certo? O que é que isso prova? Prova que os americanos estavam bem informados a respeito do golpe, mas não fizeram absolutamente nada. Esses documentos estão sendo alardeados pelo Brasil inteiro como prova de que os americanos montaram o golpe militar. O que, que é isso? Desconstrucionismo. O nego pega o documento e diz, não fiz. Quer dizer, está aqui a prova de que fez. Você está entendendo? Quer dizer, você pega um coelho, transforma num sapo, pega um cubo, transforma numa bola, tá certo? Você pega um jacaré, transforma numa orquídea, vale tudo, você está entendendo? Porque eles não estão só acima do bem e do mal, eles estão acima da verdade. Eles desprezam a noção de verdade. Eles dizem que é a opressão logocêntrica. Eles dizem que a liberdade consiste em negar a verdade, que é exatamente o que eles estão fazendo. E a gente ainda perde tempo ouvindo esses caras. Entendeu? Quer dizer, um Jacques Derrida é um sujeito que, se eu fosse inteligente, eu teria percebido isso em 5 minutos. Mas eu levei alguns anos para perceber. Eu cheguei a ficar com medo desse cara. Quer dizer, eu... li aquilo com respeito. Todo mundo dizia que um grande filósofo lê com respeito. Quando eu percebi que o nego estava me enrolando, se eu pegasse ele na rua, eu ia socar o sujeito, tá entendendo? Que ia mandar para o hospital. Infelizmente, ele nunca veio no Brasil, e se veio, não esteve ao meu alcance. Mas se tivesse, aí eu pegava, mas socava, jogava na privada, apertava a descarga. Tá? Então, o desconstrucionismo é apenas, vamos dizer, o auge. O auge presente, que amanhã ou depois eles podem inventar um negócio ainda pior. Deste processo que eu chamo a paralaxe cognitiva. E como é que começou essa porcaria? Como é que a humanidade chegou a se imbecilizar ao ponto de levar um Jacques Derrida a sério? Tá certo? Ela deve ter perdido algum neurônio pelo caminho, alguma capacidade que ela tinha, deixou de ter. Tá certo? E Eu observei, então, partindo do Santo Agostinho, onde você vê a formação do que é a consciência da individualidade cristã, que é o indivíduo capaz de contar a sua história perante um observador onisapiente, um observador que ele não pode enganar. Então, a imagem do observador que não pode ser enganado funciona como um espelho, uma superfície iluminante para você mesmo. Você se enxerga melhor, por quê? Porque você sabe que você não pode enganar o seu interlocutor. Se você pudesse enganá-lo, você podia encobrir parte da sua história. Podia falsear, tá certo? Então, observar-se a si mesmo perante uma testemunha onisapiente é a base da formação da autoconsciência cristã. Quando chega aí pelo século XII, XIII, tá certo? Este processo de formação da consciência cristã começa a ser boicotado. Boicotado porque as pessoas não estavam aguentando esse negócio. Essa coisa de você ter que ser sincero, quer dizer, eu não posso me esconder, não adianta me esconder embaixo da cama, que Deus está vendo, a pessoa não aguentar mais isso, entendeu? Queriam se esconder de algum modo. Tá certo? Já queria voltar a ser um cidadão romano, que as pessoas só sabem a parte da minha vida pública, entendeu? Eu não sei exatamente qual foi a motivação, mas eu sei que a partir daí começa a acontecer uma série de esquisitices. Eu vi então que existem autores, né, cristãos, judeus e até muçulmanos, que sendo religiosos ficam um pouco chocado com o rumo que a coisa tomou e tentam dar uma explicação. E muitos deles apontam como o início desse processo o advento do nominalismo, com Guilherme de Ockham, tá certo? E daí desce o cacete no coitado do Guilherme de Ockham, tá certo? Mas eu notei o seguinte, que se a culpa fosse do nominalismo, então as pessoas que não aderem explicitamente ao nominalismo estariam livres, estariam imunes do problema. E isso realmente não acontece. Tá certo? Mais ainda, uma doutrina filosófica, ela só pode fazer mal, realmente, enquanto doutrina, a quem? Àqueles que aderem a ela. Tá certo? Porém, quando você lê uma doutrina filosófica, existe algo que não depende de você compreender ou não compreender. É o seguinte, é que ela fixa a sua atenção sobre determinados pontos, sobre determinados aspectos da realidade, e ela pode encobrir outros de maneira que você não preste mais atenção neles e não veja. Quer dizer, além de influenciar pelo seu conteúdo doutrinal, influenciar a sua inteligência do ouvinte, o leitor, pelo conteúdo doutrinal, ela influencia a psique, não só a inteligência, mas a psique inteira do ouvinte, o leitor, não pelo seu conteúdo, mas pela sua forma. Quer dizer, a forma da doutrina revela, ela transmite um esquema de percepção que está por baixo da doutrina. Tá certo? Guilherme de Ockham, por exemplo, quando ele expõe as suas doutrinas nominalistas, ele não diz quais as experiências humanas reais que o inspiraram a pensar daquela maneira. Mas essas experiências estão lá. Não, estão não declaradas. Mas a estrutura da doutrina depende do quê? Da percepção real da realidade que ele teve, tá certo? No mundo da experiência efetiva. Então, é por essa estrutura de percepção que está subentendida na doutrina é que a doutrina age para muito além da sua influência explícita, consciente, de doutrina. Está entendendo? Então não se trata do contato entre uma doutrina e um leitor, se trata da contato entre uma psique, que é a psique de Guilherme de Ockham, e a psique real dos seus ouvintes e leitores. Estes são influenciados para muito além da sua concordância ou discordância consciente. Está compreendendo? Ora, todo mundo sabe o que é propaganda subliminar. O que é influência subliminar? que é subliminar, chama subliminar porque está abaixo do limiar da consciência. Quer dizer, além da influência que você percebeu, tem uma outra que está ali embutida. Tá certo? E esta outra é mais decisiva. É a famosa experiência de Otto Pesler. Otto Pesler foi um dos professores do Viktor Frankl. Essa experiência do Pesler não tinha nenhuma intenção maligna. Ao contrário, o Pesler era um sujeito bondoso e foi heróico. Ele arriscou a sua vida para proteger os médicos judeus que trabalhavam com ele, inclusive o próprio Viktor Frankl, né? Mas o Pesler era um negro que descobriu o seguinte: ele projetava na parede uma série de figurinhas e depois perguntava para as pessoas quais as figurinhas que ela lembrava. Acontece que no meio das figurinhas, que ficavam, digamos, 3 segundos, 4 segundos na tela, ele projetava outras que ficavam uma fração infinitesimal de segundo abaixo do que elas poderiam perceber. Ora, no dia seguinte elas lembravam principalmente destas. Esqueciam aquelas que elas tinham visto conscientemente, mas lembravam essas outras. Então ele descobriu que a informação subliminar permanece mais fundo. Então eu comecei, depois que eu estudei um pouco esse negócio de influência subliminar, eu vi, peraí, a estrutura das filosofias, né, também passa mensagem subliminar. Aqueles detalhes na construção que você não percebeu, mas que estão lá. Né, e que o próprio transmissor da doutrina não precisa ter percebido também. É aquilo que passa no conjunto da estrutura, tá certo? E que não está dito na doutrina, mas que está subentendido e que é a própria estrutura, a própria ordem interna da doutrina, não o seu conteúdo, a própria ordem interna. Ora, antes de ser um nominalista, Guilherme de Ockham já era um empirista. O que é um empirista? É um negro que acha que somente, vamos dizer, a experiência, e a experiência pública, a experiência acessível a todos, é o teste do conhecimento. Olha, o empirismo, vamos dizer, ele não pode ser impugnado. Tá certo? Mas tem um pequeno problema, ele não pode ser praticado. É simplesmente, vamos dizer, a quantidade de conhecimento que você pode submeter a teste público é infinitesimal. E se você fosse admitir como verdadeiro somente aquilo que é colocado num teste público, tá certo? Você não teria sequer, vamos dizer, uma ciência organizada, porque os pontos que podem ser testáveis, eles se tornam testáveis por acaso. Quer dizer, por acaso você descobriu uma certa coisa e você sabe os meios de testar aquilo. Tá certo? Mas quem diz que essas são as verdades importantes? Quem diz que não há milhões de outras coisas muito mais importantes do lado que você sabe e você não pode provar e que pelo menos não pode ter uma prova publicamente válida daquilo? Tá certo? Então, a partir da hora que o nego diz eu sou empirista, ele está mentindo. Você é empirista numa fraçãozinha assim. Tá certo? E você nunca pode fazer desta fraçãozinha o fundamento do conhecimento. Está entendendo? Porque os meios de você haver, por exemplo, os meios que você possa ter de verificar cientificamente alguma coisa, esses meios não estão ao seu alcance na hora que você quer. Ele depende de outros desenvolvimentos. Por exemplo, quando o pessoal começou a usar esse teste do carbono 14 para datar, por exemplo, um esqueleto que você descobriu. De quando é este esqueleto? Então, eles descobriram que o carbono de X e X tempo, ele perde tanto das suas, né, dos seus elétrons. Elétrons ou alguma outra coisa. Eu não lembro mais como é que é feito isso aí. Mas ele perde uma parte. Então, pelo número que perdeu, você avalia a quantidade de tempo decorrido. A descoberta deste teste, o que é que ela tem a ver com o desenvolvimento da ciência paleontológica para a qual ela serve? Não tem nada que ver. Você não poderia descobrir o teste de carbono 14 por métodos paleontológicos. Isso depende da físico-química. Então, é porque houve uma confluência de duas ciências totalmente independentes num certo momento que esse teste se tornou possível e começou a ser usado para isso. E se não descobrisse o teste? O desenvolvimento interno da ciência paleontológica poderia garantir que ia aparecer o teste? Não. Está entendendo? Então, isso quer dizer que o desenvolvimento de uma ciência dependeu da contribuição de uma outra para a qual ela não pode ter contribuído em nada. E a totalidade das investigações científicas que existem são assim, elas dependem de meios de investigação que às vezes não existem. Está entendendo? Então, se você somar todo o conhecimento científico que existe no mundo, você não forma um mundo, você só forma um monte de pedacinho cuja conexão você desconhece. Está entendendo? Então, é claro que o empirismo só serve para fazer esta parte. E esta parte vai estar sempre fundada em milhões de conhecimentos muito mais importantes, dos quais você não tem prova. Ora, esses conhecimentos dos quais você não tem prova, constituem a totalidade do legado das gerações anteriores. Se você apagar tudo isso e ficar só com o que a ciência agora conhece, você vai ter nada na mão. Você vai estar completamente louco. Você está totalmente desorientado, você não sabe nem falar. Tá certo? Por exemplo, o próprio domínio da linguagem. Como é o processo de aprendizado da linguagem? Existem várias hipóteses para explicá-la. Até o Chomsky que fez algumas hipóteses. Mas você não sabe realmente. Quer dizer, se fosse esperar até a ciência te dar um método científico de aprender a linguagem, você não teria aprendido a falar. Entendendo? Quer dizer, a ciência, a totalidade da investigação científica só pode ser um complemento da cultura. Nunca pode ser a base dela. Então, isso quer dizer que o nego que diz que é empirista e que o empirismo é o fundamento de todo conhecimento, ele está maluco. Ele pode dizer isso, mas ele não pode praticar isso e de fato ele não vai praticar. Ele diz que ele é empirista, mas ele vai ter que continuar usando um monte de conhecimento que ele não poderia testar pelo empirismo. Agora, se ele está convencido de que ele é um empirista, então ele já entrou na paralaxe. Ele está fazendo uma coisa e está dizendo outra. Mas ele não está reparando no que ele está realmente fazendo. Ele só está reparando naquilo que atrai a sua atenção. Então você cria um núcleo de atração hipnótica, só fala daquilo, e todo o resto no qual você está se baseando, você não fala. Então, Guilherme de Oca, mesmo que ele não tivesse inventado o nominalismo, ele já estaria corrompendo a cabeça das pessoas por este negócio empirista. Agora, em Aristóteles existe também o elemento de experiência. Mas ele sabe que a experiência, que é testável, é uma fração mínima. E que até para você fazer a experiência, você depende de você primeiro examinar os conhecimentos já existentes, obtidos por outro método. Então, o que ele chama de dialética, que é dialética, na verdade, é o único método científico que existe, a dialética depende do quê? De você primeiro conhecer as opiniões dos sábios, desde o começo do mundo. E daí você acompanha a discussão que eles vieram fazendo ao longo dos séculos. E daí, desta discussão, você cria um critério de verificação. Mas sem este conhecimento todo acumulado, de ordem pré-científica, não poderia a ciência dar o primeiro passo. Isso quer dizer que uma vez constituído o método científico, ela pode dispensar o que veio antes? Jamais pode dispensar. A ciência sempre será um apêndice do mundo do conhecimento, um apêndice, um aperfeiçoamento de certos aspectos do conhecimento. Ela nunca será a base do conhecimento e ela nunca será o critério estruturador do conhecimento. Estão entendendo? Agora, o mundo moderno já vive nesta ideia do império da ciência, e esta ideia é ideia maluca. E ela pode ser proclamada, mas não pode ser praticada. Se você pegar um neguinho que dedica, assim, tempo integral à ciência. Eu digo, a quantas ciências ele dedica o tempo integral? A uma ou duas, né? E o resto, ele absorve sem ter nenhuma certeza científica. Ele está baseado no quê? Na autoridade do meio falante, de modo geral. Tá certo? E ele jamais vai testar cientificamente isso. Ou seja, mesmo no exercício da ciência, você depende da confiabilidade. Da confiabilidade da não só da tradição científica, mas da confiabilidade das testemunhas. A noção da confiabilidade do testemunho é a noção chave de todo conhecimento científico. Se todas as testemunhas mentirem, todos os seus dados científicos serão falseados. Né? Agora, se você acredita que a ciência é um método de conhecimento objetivo e que ela é o fundamento dos conhecimentos, você já entrou na paralaxe, você já está no mundo da Lua. Na prática, você vai estar se baseando na confiabilidade, na confiança, tanto quanto qualquer outra pessoa. Mas você está dizendo que você é científico, que você vai só pela razão e pelo método experimental. É mentira. Então, quanto mais se proclama a autoridade da ciência, mais se aprofunda a paralaxe. Está entendendo? Mais você está pensando sempre dentro de um mundo idealizado e você está vivendo outra coisa. E desta outra coisa você depende até para fazer a tua ciência. É por isso que o mundo da investigação científica tem mais fraudes do que o mundo político. Você fala de corrupção de político, eu digo, político comparado com cientista é menino passarinho, é matéria de Calcutá. Então, mais ainda, as fraudes científicas elas são mais difíceis até de você descobrir do que a corrupção política. Primeiro que existe uma barreira psicológica, você não quer saber da fraude científica, por quê? Porque se você descobre que tem muitas, você fica inseguro. Fraude política, a pessoa está acostumada desde Roma, já sabe que política é ladrão. Mas quando você descobre, por exemplo, que a mais conceituada revista científica do mundo, que é a Lancet, na Inglaterra, leva dinheiro para apoiar certas teses publicitárias e dizer que é científico, aí, meu mundo caiu. Porque as pessoas, elas se acostumaram de que no mundo da ciência não precisa confiabilidade, está tudo provado. Está tudo provado, está provado um bilionésimo, uma fração de um bilionésimo. Né? O resto não está provado, o resto depende da confiabilidade. Tudo no mundo depende da confiabilidade. Quer dizer, a ideia de que nós podemos viver num mundo onde nós mesmos verificamos a ideia cartesiana, você deve duvidar de tudo. Né? E só aceitar aquilo que está provado. Isso você pode dizer, mas você não pode praticar. Isso é impossível de praticar, até para o próprio Descartes, para qualquer um. Você vai sempre continuar dependendo da confiabilidade. Ora, pensa bem, se um indivíduo pudesse duvidar de tudo e só acreditar naquilo do qual ele tem provas, ele se tornaria o único ponto seguro no meio de um universo de incertezas. Era o que Descartes queria ser. Só que isso é loucura. O sujeito que propõe isso, ele está maluco. Entendeu? Quer dizer, no momento mesmo que ele está fazendo a apologia da razão, ele está provando que ele é da cuca, pô. Agora, por que que um sujeito haveria de embarcar numa aventura dessa? É tudo incerto, tá certo? Eu não confio mais em ninguém e só vou confiar naquilo que eu mesmo tiver prova. Você só entra numa dessa se você já estiver absolutamente paranoico. E se você está paranoico, existe dois tipos de paranoia. A paranoia persecutória, na qual você acredita que todo mundo está contra você, e existe a paranoia megalômana, na qual você acha que você é Deus. Descartes tinha as duas ao mesmo tempo. Ele tinha a mania persecutória, achar que todo mundo está enganando ele. E tinha a megalômana, achar que ele ia ser o primeirão a escapar do engano universal. E nós levamos a sério essas pessoas. Não que Descartes não tivesse muitos talentos em pontos específicos, mas na estrutura geral do seu pensamento é um idiota. É claro, as descobertas que ele fez na geometria são importantes, até algumas coisas filosóficas são importantes, mas são contribuições de detalhe. Não é como os filósofos antigos, Platão e Aristóteles, que podem errar num monte de detalhes, mas a estrutura inteira continua valiosa. O filósofo moderno não, ele descobre uma coisa valiosa aqui, outra ali, e logo insere dentro de uma estrutura perfeitamente idiota. Então, eu hoje já vejo toda a filosofia moderna como um processo de idiotização, que chega nos seus últimos capítulos, no Derrida, nesse negócio do Derrida e do Desconstrucionismo. E essa idiotização começa justamente com este pequeno problema, não com o nominalismo de Guilherme de Oca, mas com o empirismo. O nominalismo a gente vai ver outro dia, como é que isso também é maluquice. Mas o nominalismo já nasce do empirismo. Por quê? Na hora que o sujeito percebe que a estrutura do raciocínio lógico, tá certo? Não tem nada a ver com os seres a respeito dos quais você está raciocinando. Você está fazendo abstração do quê? Esta relação entre a estrutura lógica do raciocínio e o conteúdo raciocinado, ela só existe porque você quer. É você que faz esta conexão. Na estrutura lógica mesmo não precisa ter referência nenhuma aos seres sobre os quais você está raciocinando, do mesmo modo que no filme sobre elefantes não precisa haver elefante nenhum. É o mesmo tipo de coisa. Está entendendo? Agora, é claro que você pode assistir um filme inteiro sobre elefantes fazendo a suposição de que não existem elefantes, de que aquilo são apenas imagens. Você pode, porque de fato são só imagens, não há mais elefante nenhum ali. Entendeu? Eu digo, mas para que você vai fazer isso? Se você fizer isso, você vai descobrir muitas coisas sobre as imagens, mas nada sobre os elefantes. Está entendendo? E acontece que esta direção formalista, ela vai cada vez mais predominando no mundo moderno. Agora, existem algumas escolas de pensamento que são contra o formalismo, mas quando você vai ver, elas são tão formalistas quanto os outros. Por exemplo, os marxistas têm horror do formalismo, porque eles acham que você tem que ir direto para o mundo material. Mas o que, que eles fazem? O capitalismo, tal como Karl Marx descreve, da onde que ele o tirou? Ele simplesmente apaga todos os exemplos históricos e inventa um modelo de capitalismo. Ele mesmo diz nas primeiras páginas, não adianta você apelar para os fatos, nós temos que usar a força da abstração. Então, dentro da força da abstração, ele inventa um modelo de capitalismo dentro do qual, dentro de cujo modelo, o valor da mercadoria é determinado pela quantidade da força de trabalho que foi posta ali. Mas isso só existe dentro do modelo de Karl Marx. Em nenhuma economia real, o valor da mercadoria é determinado pela força de trabalho. O valor da mercadoria é determinado pelo que as pessoas estão dispostas a pagar por ela. Se uma coisa deu um trabalho miserável para fazer, mas ninguém quer pagar nada, porque ninguém precisa daquela porcaria, pronto, não tem valor nenhum. Mas dentro do capitalismo inventado, o capitalismo puramente formal de Karl Marx, funciona assim. O que, que é isso? O formalismo. Então, a economia de Karl Marx é como o empirismo de Guilherme de Ockham. Dá para você falar, mas não dá para você praticar. Porque como nenhuma economia funciona assim, o que acontece se você quiser administrar a economia nacional com base no marxismo? Ela vai para o brejo. Quando o Ludwig von Mises descobriu aquilo ali, que se toda a economia for estatizada, então não existe mais mercado. E se não existe mais mercado, não dá para você saber o preço das coisas. Então você teria que ou inventar todos os preços, o que é impossível, porque você teria que penetrar em todas as cabeças de todas as pessoas, saber quanto elas estão dispostas a pagar pelas coisas. Tá certo? Ou então, você tem que botar um preço arbitrário. E que, portanto, a economia socialista é automaticamente impossível. Matematicamente impossível. Quando os comunistas descobriram que o cara tinha razão, quase caiu de costas. Daí o que, que eles fizeram? Disseram, tudo isso é uma palhaçada, vamos parar com isso, vamos para casa, vamos deixar o capitalismo sossegado. Não. Maquiaram o negócio. Então inventaram coisas como o regime chinês, o regime iugoslavo, que preserva uma parte do capitalismo, deixa o capitalismo andando, e cria um esquema de poder comunista em cima. Daí você pode chamar aquilo de capitalismo ou de comunismo. Você chama de comunismo quando convém e chama de capitalismo quando convém. Por exemplo, a China quer obter certas vantagens comerciais, mas para obter essa vantagem, ela precisa dessa economia de mercado. Então, ela diz que ela é economia de mercado. Você está entendendo? Mas quando a convém, diz não, aqui é a economia comunista. Tá entendendo? Então, é comunista e capitalista ao mesmo tempo. Comunista quando convém e capitalista quando convém. Como é que nós chegamos a essa situação de loucura? Porque nós acostumamos com a língua dupla. Ver uma coisa e dizer outra. Nem sempre de má intenção, porque isso já virou um hábito, as pessoas já fazem isso automaticamente. Eu anotei aqui uma lista, por exemplo, de fenômenos de duplicidade que surgem entre o tempo de Guilherme de Ockham e, digamos, o século XVII. Quer dizer, aí é um intervalo de quatro a cinco séculos. Então aparece, a primeira coisa que aparece é o empirismo, evidentemente. Então, você proclama o empirismo como princípio geral, mas você só o usa como recurso ocasional. Porque como princípio geral ele não é possível. Então, mas se ele não é o princípio geral, se ele é apenas um complemento, precisa haver algum outro princípio geral. Mas como o empirismo quer tomar o lugar do princípio geral, então ele continua seguindo o princípio geral, mas ele vara para baixo do tapete e ele diz que ele é o princípio geral. Pronto, já basta isso para enlouquecer as pessoas. Segundo elemento de divisão que aparece é a própria lógica de sinais, a lógica, o que eles chamavam a nova lógica no tempo de Guilherme de Ockham, que é a lógica puramente formal, tá certo? Separada de qualquer referência aos objetos cujas essências estão dadas nos termos usados. Então você raciocina sobre termos. Eu digo, bom, claro que você pode fazer isso, mas mais dia menos dia você vai dar seus raciocínios sobre termos, você vai tirar conclusões sobre coisas. Se você tirar raciocínio sobre termos, você só tira conclusão sobre termos, tudo bem, só que não serve para nada. Tá certo? Mas é claro que você isolando uma coisa da outra, a lógica se torna mais operacional, mais fácil. Até a lógica de computador, programa de computador, né? Funciona assim. Agora, por que que o programa de computador é útil? O computador, ele não sabe quais são os conteúdos a que ele está se referindo. É você que sabe. Hã? Agora, se você também não soubesse, para que que serviria o computador? Quer dizer, o computador não entende o que ele está fazendo. Quem entende é você. Por quê? Porque você tem as referências externas. Não é isso? Aqui, por exemplo, a gente está vendo essa tela aqui. Com a tela, às vezes quem está na tela? Ah, está o fulaninho. Não. Informaticamente, você tem aí um monte de pixels. Né? Não é isso? Então, você está vendo pixels. O computador só vê pixels, ele não vê ninguém. É você que sabe que por trás desses pixels tem alguém. E se você não soubesse disso, o computador não serviria para nada, porque você também só ficaria vendo pixels. Entendeu? Então, o terceiro... Um terceiro elemento de duplicidade que surge também nessa época é que, por um lado, aumenta tremendamente a importância do eu. Quer dizer, a literatura então, começa a refletir muito mais a vida subjetiva das pessoas. Ela começa a falar muito mais delas mesmas, como indivíduos, do que falavam antes. E, ao mesmo tempo, surgem as autobiografias falsas, como o de Maquiavel. E surge um outro fenômeno, que é para Michel de Montaigne. Michel de Montaigne é o sujeito que se observa a si mesmo como se ele não fosse ele, e sem assumir nenhuma responsabilidade sobre o que ele mesmo está pensando. Então já é um negócio um pouco esquizofrênico. Porque o elo moral entre o escritor como agente dos atos relatados e o escritor como narrador desses atos desses mesmos atos, essa relação já acabou. Né? O Montaigne cria uma espécie de eu observador, como mais tarde o Gurdjieff vai falar, que é uma parte sua que simplesmente observa o que você está fazendo, o que se passa dentro de você, mas não julga. Eu digo, olha, se eu observo a mim mesmo e não julgo, e se este eu observador, eu o coloco como se ele fosse superior, a parte superior minha, e significa a parte superior é a moral. O que acontece com você? Você se torna amoral porque você acabou de se render a uma autoridade amoral. Quem inventou isso foi Michel de Montaigne. Um quinto elemento que surge é a ideia da razão de Estado. que aparece justamente a partir de Maquiavel e outros pensadores da mesma época. Quer dizer, existe uma moral geral e uma outra moral diferente que vale para o estadista. O estadista é esse. Permite fazer coisas que ele como indivíduo não faria. Eu digo, mas como, quando que ele deixou de ser indivíduo? Ele não deixa de ser indivíduo. E ele só pode ser estadista algumas horas por dia. Não é isso? Então, quer dizer, se a moral é para todos os seres humanos, se ela tem uma validade universal, tá certo? É claro que pode haver, dentro da moral geral, pode haver uma moral especial. Mas a moral especial não pode negar a moral geral. Ela tem que ser uma dedução, como tinha na Idade Média. Você tinha o dever moral geral e tinha o que chamava dever de Estado. Quer dizer, você, como ser humano, por exemplo, você tem a obrigação de não matar, não roubar, etc, etc. Mas tem a obrigação que você só tem, por exemplo, se você tiver uma família. Então, você, por exemplo, você é obrigado a sustentar as criancinhas se você for o pai delas. E agora, se você é um negro solteiro, você não é obrigado a sustentar o filho de ninguém. Não é isso? Então, são obrigações que dependem da situação, dependem do estado social do sujeito, estado civil dele. Né? Então, havia a moral geral, a moral do Estado. Da moral de Estado. Agora, quando se cria a razão de Estado, não. A moral do estadista, a moral do homem político, ela é diferente e ela pode revogar a moral geral. Então ela deixa de ser uma moral geral e ela deixa de ser uma moral especial e ela passa a ser uma outra moral geral que só vale para certas pessoas. Isso, o que é isso aí? É paralaxe. Porque o mesmo negro que está agindo enquanto estadista, enquanto político, está agindo de acordo com a razão de Estado, é ele mesmo que é o indivíduo que sabe que dentro do seu foro íntimo, perante o juízo final, ele vai ter que prestar satisfação daquilo. Ele não é outra pessoa. Então, qual seria a função da moral? É articular as duas situações. Com toda a problematicidade que a coisa pode ter. Quer dizer, você, como político, como estadista, você pode ser obrigado a fazer certas coisas que você não faria normalmente. Então, a moral caberia esclarecer esses conflitos. Mas na hora que você cria a razão de Estado, não precisa esclarecer mais. A razão de Estado virou autônoma. Então, você não tem mais duas dimensões da vida entre as quais você faz uma ponte moral. Não, você tem duas morais. Você transita entre elas como quem liga e desliga o interruptor. Como quem muda de canal na televisão. Da mesma época, vem a expansão cada vez maior e hoje em dia ilimitada dos serviços secretos. Inicialmente são usados só para altas operações de guerra, onde há um risco iminente, mas que aos poucos vão aumentando. Ora, não é extraordinário que os serviços secretos, eles têm essa expansão extraordinária, ao mesmo tempo onde existe a expansão da ciência histórica? De quanto mais você está interessado em descobrir o que aconteceu, maior é o número de fatos e documentos que naquele mesmo momento está sendo escondido. Então o esforço do historiador vai todo para as cucuias. Porque ele já sabe que os detalhes mais importantes podem ser escondidos. Nem sempre são. Tá certo? Então qual é exatamente a relação entre história e serviço secreto? Você vê que são funções que se antagonizam, porque uma quer contar o que aconteceu e outra quer esconder o que aconteceu. Tá certo? E é evidente que os serviços secretos têm interesse em ter a seu serviço o maior número possível de historiadores, não para que eles contem a história como aconteceu, mas para que escondam aquilo que o serviço secreto quer esconder e chame a atenção para outros aspectos que o serviço secreto quer destacar. Então, o progresso da ciência histórica é continuamente obstaculizado pelo serviço secreto. Ora, o serviço secreto é uma das fontes de poder e o poder é um dos pontos centrais de atenção da ciência histórica. Então, nós temos aí alguns séculos, tá certo? De antagonismo. Mais ainda, você vê que a partir do século XIX, justamente quando o serviço secreto começa a se expandir mais formidavelmente, existe uma ojeriza dos historiadores em tratar dos assuntos secretos. E uma tendência cada vez maior de explicar todos os acontecimentos históricos em função de forças impessoais. Então você já vê que, bom, parece que uma das grandes funções da ciência histórica é desaparecer com o seu próprio objeto. A mesma raciocínio aparece com relação a seitas secretas. A partir do ano 1400, começam a pulular seitas secretas, organizações secretas, discretas, semissecretas, mas milhares. E elas desempenham uma função enorme na produção dos movimentos religiosos e políticos do século seguinte. Quanto mais essas seitas se multiplicam e quanto mais intensamente elas atuam, menos a ciência histórica se interessa por elas. Ao ponto de chegar a marginalizar os indivíduos que se interessam por isso e dizer que são teóricos da conspiração, não são historiadores científicos. Quer dizer, o negro que se interessa pelos fatos não é científico. Científico é você que só se interessa por conceitos gerais, tá certo? Obtidos mediante a ocultação da parcela mais importante dos fatos. Isso é um negócio totalmente esquiso também. Outro fenômeno é aquele a que eu me referi algumas aulas atrás, o duplo culto pagão-cristão que existe durante pelo menos dois séculos na Europa. Onde as pessoas eram cristãs e a igreja, mas elas continuam agindo como se Saturno ou Plutão estivesse exercendo uma grande influência nas suas decisões. Tá certo? E nunca tem um confronto consciente das duas coisas. Tá certo? Existe, por exemplo, a polêmica em torno da astrologia. Tem pessoas que são a favor, tem pessoas que são contra. Mas isso não impede que até os inimigos da astrologia continuem agindo mais ou menos da mesma maneira. Outro fenômeno que acontece é o duplo Aristóteles. Que enquanto Aristóteles estava sendo desbancado, entre aspas, na ciência física por Galileu, o Aristóteles, enquanto teórico da tragédia, se tornava a força dominadora de toda a literatura moderna. Ora, entre a física de Aristóteles e a poética de Aristóteles existe uma relação profunda. Quer dizer, o advento do mundo moderno é o mundo não aristotélico ou é o mundo neo-aristotélico? Hã? Até hoje também ninguém resolveu isso aí. Enfim, é nesse período que surge a ideia das duas culturas. Por um lado você tem a cultura das ciências e por outro lado você tem a cultura das letras. Tá certo? Mas como é que elas se... Qual é exatamente a articulação delas? Este fenômeno ainda não teve, como é que se diz, ninguém elaborou isso direitinho, porque para elaborar primeiro você precisa esclarecer o problema dos dois Aristóteles. Um Aristóteles é o pai da ciência, outro é o pai das artes poéticas. Nele essas duas coisas estavam articuladas, mas como é que nós vamos articulá-las? Então você vê que surge uma série de fenômenos de duplicidade. Quer dizer, essa lista é só um mostruário casual, tem muito mais. E todas as questões vão entrando dentro da vida real sem ao mesmo tempo entrar dentro da consciência histórica e da reflexão humana. Chega ao ponto em que tudo aquilo que é realmente importante parece que não pode ser objeto de estudo. E é exatamente através deste processo, que é um processo onde você cortar os canais entre o que você vê e o que você pensa, entre o que você vive e o que você sabe, que se chega a esta besteira, a esse cúmulo que é o desconstrucionismo. E reconstruir essa história, tá certo? Refazer todos os elos perdidos, é exatamente o objetivo desta pesquisa que eu estou... que eu estou tentando fazer. Então, aqui tem algumas perguntas. Por que o social-democrata é tão infame quanto o socialista? Outro dia o José Justo de Tavares, que é ele, filósofo político do Rio Grande do Sul, ele escreveu uma coisa que até me comoveu. Ele, diante dessa experiência petista toda, ele disse: olha, eu fui social-democrata minha vida inteira, mas hoje eu sei que isto é só pretexto para o comunismo. Porque o social-democrata é um indivíduo que pretende manter todas as liberdades civis e políticas, ao mesmo tempo que expande o poder do Estado indefinidamente. Digo isso, você querer duas coisas tão contraditórias ao mesmo tempo, né, e você nem mesmo perceber que aí existe um problema, tá certo? No mínimo, um ato de covardia intelectual que só favorece a ascensão dos criminosos e dos malignos. Então você é o negro que quer ajudar os criminosos sem você sujar as suas mãozinhas. Então, se você vê, por exemplo, esse pessoal que eles aqui nos Estados Unidos chamam de liberal, o regime comunista existiu na União Soviética por causa dessa gente. Eles são os pais do regime soviético. O regime soviético viveu de dinheiro americano, inclusive dinheiro do governo americano, dado por essa gente. Que depois quer se fazer de muito diferente dos soviéticos e dizer: não, nós somos social-democratas, mas eles são totalitários, etc, etc. Ora, a profundidade da penetração soviética neste país, nos Estados Unidos, é uma coisa que a pessoa, nem o americano até hoje, só muito pouca gente tem consciência disso. Mas eu já estou convencido de que praticamente os principais lances da política externa americana foram determinados pelo movimento comunista, foram planejados e determinados pelo movimento comunista, com um sucesso extraordinário. Quer dizer, quando é para os Estados Unidos fazer uma guerra, são eles que determinam; quando é para sair da guerra, são eles que determinam. Por quê? Porque todo este, o movimento, você não pode entender isso só em termos de comunismo, tem que entender a unidade do movimento revolucionário desde o século XVIII. E o movimento revolucionário tem uma série de procedimentos mentais que se traduzem em fórmulas retóricas repetitivas, que são repetíveis com conteúdos diferentes, são mais ou menos as mesmas. Deixa eu mostrar um negócio para vocês. Este é um livro. O autor chama-se Richard não sei do que. É um nome armênio absolutamente impronunciável, porque tem uma, duas, três, quatro, seis, quatro consoantes juntas. Não vai dar. É M-G-R-D-E Xian. Não sei. Brut Xian. Então é um imigrante armênio, né? E ele escreveu esse livro, How the Left Was Won, onde ele estuda, não desse ponto de vista mais abrangente, mas só do ponto de vista retórico, quais são, vamos dizer, os esquemas retóricos usados repetitivamente pelo movimento revolucionário mundial desde que ele existe. Isso é um estudo importantíssimo. Só que esses esquemas não são só esquemas retóricos, eles são a forma da mente dessas pessoas, né? Este por exemplo, isso que hoje se chama guerra assimétrica, esse camarada, ele mostra que a assimetria é uma constante na argumentação esquerdista desde que ela existe. Quer dizer, as suas obrigações são diferentes das minhas. Você tem um montão de obrigação, tem um montão de direitos. Isso aí é uma constante. Agora, como é que tudo isso exista? Fala, bom, não me espanta, porque essa manipulação lógica é um dos elementos fundamentais da atuação diabólica no mundo. O diabo, ele vive dessas pegadinhas, né? O que me espanta é que tanta gente não perceba isso. Tanta gente é boba para cair nessas coisas de novo, dar mais crédito de confiança para esse camarada depois de todo o mal que já fizeram no mundo desde o século XVIII. Então, o social-democrata não passa de ser a camisinha, tá certo, com que esses camaradas nos pegam, você está entendendo? Não é aquele, foi o jogo. Nós entramos com uma bunda, o pessoal revolucionário entra com o peru, e o social-democrata entra com a camisinha, divisão do trabalho. Agora, outra pergunta. A religião também tem um padrão lógico do socialismo, uma referência, uma utopia sem compromisso com o passado e com a realidade, voltada apenas para o futuro? Nenhuma religião é isso. Nada. Quer dizer, a ideia, a própria associação da palavra utopia com as religiões, com a ideia da religião, já é uma projeção de uma situação criada pelos movimentos ideológicos atuais, nos quais eles incorporaram de tal modo a ideia dos valores supremos, eles são representantes dos valores supremos, que dá a impressão que até as religiões são um tipo de coisa que era apenas um antepassado deles. E as religiões começam a ser vistas como um movimento ideológico, como se tivesse a mesma estrutura do movimento ideológico. Não é isso? Mas a ideia de que as suas boas intenções futuras justificam os seus atos presentes e passados, isso não está presente em nenhuma religião, e se tivesse presente, essas religiões nem teriam chegado a existir. Mas a humanidade não teria chegado a existir. Então a humanidade continua podendo existir e progredir, por quê? Porque a maior parte das economias, das sociedades, das culturas, ainda é organizada de acordo com a razão tradicional. O qual passado é passado, futuro é futuro. Quer dizer, as pessoas, elas podem alardear ideais assim, assim, assado, mas na prática elas fazem outra coisa. Se não fizesse, morreria. Então esse é que nem o governo chinês, fala comunismo, mas eles sabem que o comunismo deles é só na organização política, a economia tem que ser capitalista. Então, quer dizer, os dados fundamentais da razão continuam a ser respeitados no fundo. É na esfera cultural, é na esfera do discurso público e, sobretudo, na esfera das ações inconsequentes, que são milhares, tá certo? Que essas coisas predominam, tá certo? Religião não tem nada a ver com utopia, tá certo? Quando a religião promete um juízo final, ela não está se referindo ao futuro. O juízo final não é futuro, é fim dos tempos. A eternidade não tem nada a ver com o tempo. O que caracteriza a utopia é pegar esta ideia de eternidade e projetá-la num determinado momento do tempo futuro. Então, este momento futuro, este regime futuro, socialismo, seja lá o que for, ele começa a ter o prestígio do céu, do juízo final. Ora, em toda religião, onde há referência ao juízo final, esse juízo final é supra-histórico, ele subentende justamente o fim dos tempos. Ele não é um momento do tempo futuro. Tá certo? Então, como a partir de um certo momento na história, as classes falantes acabam se tornando incapazes de raciocinar em termos de eternidade, não entendem mais o que é eternidade, só entendem o que é tempo futuro, então o que elas fazem? Elas temporalizam o juízo final, temporalizam a eternidade e atribuem a um capítulo hipotético da história futura o prestígio e o valor da eternidade, que é supratempo, que é a posse plena e simultânea de todos os momentos. Quer dizer, a diferença entre a eternidade e o dia de amanhã, essa é a diferença entre religião e ideologia. Pergunta, como o pensamento conservador conseguiu sobreviver nos Estados Unidos, já que a impressão é que foi extinto na Europa e na América Latina? Essa é uma boa pergunta. Ele conseguiu sobreviver aqui porque o pensamento conservador é a América. O pensamento conservador é a Constituição Americana, o pensamento conservador é a Revolução Americana, e sem isso não existiria a América. Você vê que aqui, até o negro mais esquerdista que tem, ele ainda raciocina dentro dos valores americanos. Ele não consegue sair disto. Tá certo? E quando sai muito disso, você cria situações, vamos dizer, tão críticas e tão problemáticas que logo a pessoa tem que voltar atrás. Se um dia esses princípios conservadores forem esquecidos, a América acaba. Mas acaba-se muito rapidamente. E tem muita gente que diz que quer acabar com a América, mas ele pensa assim, quando acabar com a América, ele vai continuar tendo, né, a mesma casa que ele tem, o mesmo emprego que ele tem, o Social Security, etc, etc, etc. Quer dizer, é um caso de paralaxe extrema. Então, por exemplo, São pessoas que, dentro da guerra assimétrica, elas tomam o partido do elemento antagônico, tá certo? Porque elas sabem que elas não vão ter que viver do modo que esse antagonista propõe, mas do modo americano. Tá entendendo? Então aí é a paralaxe levada ao extremo. Quer dizer, o sujeito, ele diz que ele é contra o sistema americano, que ele é contra a economia americana, que ele é contra as leis americanas, mas ele, para ele dizer isso, ele precisa de tudo, de todos esses elementos que ele diz que está combatendo. Quer dizer, o que seria o Chomsky sem as garantias constitucionais americanas? O Chomsky seria um cadáver. Então ele vive daquilo que ele diz que despreza. Ele diz da boca para fora. Por isso que aqui acontecem uns casos estranhos. Por exemplo, agora quem ganhou a eleição? Ganhou a democracia, ganhou a esquerda. Então, dessa Nancy Pelosi. Nancy Pelosi é a, como é que se diz, a besta negra dos conservadores. Eles odeiam a mulher, querem matá-la, etc. Acontece o seguinte. A Nancy Pelosi foi uma mulher que jamais deu moleza para o regime chinês, sempre denunciou, e ela foi pessoalmente participar dos protestos da Praça da Paz Celestial. Então, ela pode ser esquerdista o quanto queira, mas ela tem um valor americano incorporado. Está entendendo? Que às vezes o conservador não tem. O conservador é pretexto de livre comércio. Fazer, não, nós temos que comerciar com a China, etc, etc. Quem foi que abriu a nossa com a China? Foi o Nixon. Você está entendendo? O Nixon deu moleza para a China. Todos esses governantes conservadores deram moleza para a China. E a única que está falando a verdade sobre a China, quem é? É o raio da esquerdista Nancy Pelosi. Então aí você tem que apoiar a Nancy Pelosi, ela está certa. Ela pode estar errada em tudo, mas nisso aí ela está certa. Então aqui você tem essas coisas, tem muito dedo que o sujeito é até comunista, né? Mas em momentos decisivos ele não vai agir como comunista, mas como um americano, a não ser que seja louco mesmo. Então, ora, quando os democratas faziam aquela campanha, não, nós temos que tirar todo o soldado do Vietnã, tem que voltar imediatamente. Ora, vai querer me enganar? Vocês não vão fazer nada disso. Se você ganhar a eleição, vocês vão inventar um jeito de mandar mais soldado para lá, porque você sabe que precisa. O que eles estão fazendo? Exatamente isso. Eles não vão tirar soldado nenhum de lá. Eles vão inventar uma história agora que eles... Isso é, por exemplo, contra o presidente, tá entendendo? Ah, ele está nos forçando a ir para a guerra, nós queremos tirar o soldado, blá, blá, blá. A partir da hora que você está no poder, você sabe que você não pode tirar soldado nenhum. Se você tirar o soldado, vai dar uma carnificina. Como aconteceu no Vietnã. E no Camboja. Né? E eles também não querem ser responsáveis por isso. Então o que eles vão fazer? Ah, nós queremos tirar o soldado. Para tirar, primeiro precisa mandar mais. É o que eles estão fazendo. Está entendendo? Então o que eles vão fazer? Vão fazer o que o George Bush estava fazendo. Talvez o façam até melhor. Por quê? Porque eles subiram lá, o Bush está meio desmoralizado, e eles subiram com a autoridade. Então eles podem fazer aquelas coisas que eles não deixavam o Bush fazer. Entendeu? Onde eles são realmente perigosos é num ponto que o Bush também é perigoso, porque ele queria o quê? Ele queria esse negócio de liberar a imigração aqui, dar anistia para todos os imigrantes ilegais, que já são 30 milhões, só que daí, se você der a anistia para os 30 milhões, no dia seguinte os 30 milhões são 60 ou 90. Você acaba com o país. Então, por mais simpatia que você tenha por essas pessoas, não, o nego vem, passa aí por bar da cerca, corre risco e tal, procurando uma vida melhor, por mais simpatia que você entende que não pode liberar uma coisa dessa. Liberar isso é acabar com o país mesmo. Tá? E o Bush, então, queria liberar isso aí, não só liberar, como acabar com as fronteiras entre México, Estados Unidos e Canadá. Esse é o verdadeiro perigo dos democratas, mas o Bush estava fazendo a mesma coisa. Tá certo? Então é difícil você saber essas coisas. Aqui não pode identificar conservador com republicano e liberal ou esquerda com democrata, a coisa não é assim. Tá certo? E O próprio movimento conservador, ele tem contradições internas até terríveis, terríveis. Tá entendendo? Que ainda vão precisar ser trabalhados por muito tempo, na medida em que... Olha, quem ganha aqui é quem consegue, num determinado momento, personificar para os americanos os valores conservadores. Esses são os que ganham sempre. Os democratas conseguiram por quê? Porque o Bush deu tanta moleza para eles, ele acabou fazendo, com exceção da guerra do Iraque, acabou fazendo um governo esquerdista, e se queimou por causa disso. Então, o que, que eles falam? Agora nós trocamos a moeda, nós entramos com o discurso conservador e a gente ferra com o Bush. Pronto, é o que eles fizeram. Então, não é que os valores conservadores estão, vamos dizer, estão ameaçados aqui. Eles não estão, eles estão ameaçados da boca para fora. Na hora H, até seus inimigos apelam para eles. Os Estados Unidos é isso. E o dia que acabar isso, acaba os Estados Unidos. E, mas não é que acaba os Estados Unidos, acaba a civilização, pô. Não se pode criar... Uma civilização não sobrevive dois dias a esta pataquada laicista, materialista, etc. A Europa entrou nisso. Quanto tempo a Europa viveu disso? É? Foi o período entre o Concílio Vaticano II, que foi em 63, e a década de 80, que começou a encher de muçulmanos, os muçulmanos já estão mandando. Foi 20 anos. A civilização leiga durou 20 anos. Não existe civilização leiga, isso é uma bobagem. Então, a gente falar em valores conservadores, de algum modo, é até redundante, porque todos os valores são conservadores. Se são valores, é porque valem. E se porque valem, tem que ser defendidos. Valores progressistas não existem. Valor progressista, o que, que é? É uma promessa de que no futuro tem um determinado valor conservador que será melhor atendido. Você está entendendo? Quer dizer que você fala progressista, liberal, revolucionário, etc, etc. Não, no fundo, os valores alegados são os mesmos. Apenas visto dentro de uma perspectiva, vamos dizer, estratégica, que os inverte. Tá certo? Mas as pessoas que percebem que estão invertendo são poucas, o povão não percebe. Por exemplo, o desejo de segurança. Todas as pessoas têm um desejo de segurança. Então, chega o pessoal da esquerda e diz que eles têm um meio de oferecer mais segurança para as pessoas no futuro. Contanto que matem alguns milhões agora, vai ficar tudo mais seguro no futuro. Outro dia assisti um filme, aliás, o filme está aqui. The Killing Fields. É uma história verdadeira de um negro que era correspondente do New York Times no Camboja. E que, quando vem o aviso de que o pessoal do Khmer Vermelho vem avançando para tomar a capital, Phnom Penh, o sujeito lá, por curiosidade jornalística, ele vai ficando, enrola até o último momento, que acaba virando um deles, que é um americano, consegue fugir para Nova York, mas o outro, que era um cambojano mesmo, bobeou e foi pego pelos caras do Khmer Vermelho e foi lá para o campo de concentração, e foi uma miséria desgraçada. Bom, o que você vê no começo? Todos eles estavam torcendo para que o Khmer Vermelho chegasse logo e tomasse conta da cidade. Porque eles achavam, quando os comunistas tomarem aqui, daí vai haver paz. Eles vão botar em ordem e vai haver paz. É claro que não. Os comunistas chegaram lá e mataram mais gente do que tinha matado na guerra. No Camboja tem morrido o quê? 50 mil pessoas, até tanto. Os comunistas vieram e mataram, em tempo de paz, mataram 2 milhões. Por quê? Porque essa é da natureza deles. É o que eles vão sempre fazer. Só que naquele momento, aqueles americanos que estavam ali, então, usando de valores americanos, liberdade, direitos humanos, etc, etc, davam apoio à corrente que estava destruindo tudo isso. Entendeu? Quer dizer, isso tem uma coisa é você defender valores, outra coisa é você saber aonde que, historicamente, esses valores se encarnam no momento. Defender valores é uma questão sentimental, você adere a eles porque você os ama. Mas isso aí é como... o fato de você amar uma pessoa não quer dizer que essa pessoa é boa e que vai ser boa para você. Até você aprender a... É o negócio do Cristo. Vocês amam o que deviam odiar e odeiam o que deviam amar. Tá certo? Mas por que você ama o que deviam odiar? Porque você acha que aquilo ali é digno de ser amado. Então você está projetando o amor no lugar errado. Não é uma questão de... valores errados. É uma questão de percepção errada. Agora, quando chega, é o valor errado, é uma inversão, tá certo? Então é o Jacques Derrida, então é o desconstrucionismo, então aí já é um negócio perigoso mesmo. Muito bem. Se não há mais perguntas, eu vou encerrar essa aula por aqui, espero que tenham entendido tudo. Muito obrigado a todos pela atenção.